A partir de agora, ao vivo para todo o Brasil e para o mundo, junto com você através da internet, nessa noite de sexta-feira, com reprise nesse final de semana, sábado, domingo e até segunda. Eu voltarei ao vivo só na próxima terça-feira. Lembrando que o nosso programa é sempre de terça a sexta. É o Giro de Notícias, que traz música, traz informação sobre os direitos de trânsito, a legislação, a participação do amigo ouvinte, a rádio que fala de ônibus, com espaço para você que é motorista, que é busólogo ou busófilo. Você que é apaixonado, admirador, você que é viajante, você que é agenciador, vende passagens, você que conserta ônibus, você que faz manutenção nos veículos, você que faz a restauração dos veículos antigos também. E tem gente que tem uma habilidade sensacional nas reformas, né, nas transformadoras de ônibus, que o ônibus chega completamente destruído depois de um acidente e sai de lá zerinho. É, lá perto de Catanduva, junto com meu amigo Adriano Rosento, eu tive a honra de conhecer a WA Bus e é impressionante o trabalho dos caras lá, viu? Chega o ônibus, gente, que eu vi, né, sofreu um acidente, você olha pro ônibus e pensa, bom, já era, né? Vamos enterrar, porque não dá pra mais nada, né? E é incrível, no final do trabalho, o resultado é de um ônibus zerinho, é impressionante. Eu não sei se eu vou forçar a barra no que eu vou falar aqui, porque eu não entendo disso aí, mas tô aqui pra aprender. Eu acredito que fica muito melhor que qualquer funileiro de veículo pequeno aí, né? Não um trabalho de funilaria, é uma arte que fazem os caras, né? Não só a WA Bus, mas outras tantas que a gente conhece aí, espalhadas pelo Brasil. Inclusive, tem uma que é reformadora de ônibus, que ela era fabricante de carroceria. Então, tem muito know-how, né? Já sabe muito do assunto. Que é a carroceria Jotave, que é hoje a transformadora de ônibus, reformadora de ônibus, né? Melhor, não é transformadora, é reformadora de ônibus, a Jotave, que por muitos anos fabricou suas próprias carrocerias, né? Bem legal. A partir de agora você pode comentar esses assuntos também aqui, se você conhece uma reformadora de ônibus, já viu o trabalho dos caras, é impressionante. O ônibus chega lá com a frente destruída, a traseira, mexe no chassi, mexe na carroceria e sai zerinho, zero bala. Sensacional. Um abraço ao pessoal da WA Bus no interior paulista, sempre que possível ligados aqui com a gente também na primeira rádio ônibus do Brasil do mundo. E hoje é dia de sorteio. É, o tão esperado sorteio está chegando. Nós vamos fazer o sorteio no decorrer do programa. Então dá tempo para você participar. O sorteio do mês das crianças, mas tem muita gente crescidinha querendo ganhar. Tá valendo boneca, tá valendo cofrinho para aprender a economizar e, claro, valendo miniatura de ônibus. É modelo Irizar e é oferecimento de nossa parceira Roma Brinquedos. Procure os presentes Roma Brinquedos aí na sua cidade. Procure a loja do ramo na sua cidade. Não esqueça, na hora de adquirir um brinquedo da Roma, de conferir na etiqueta que se encontra em cada embalagem a faixa etária de cada criança. Isso é muito importante para você presentear de acordo com a idade do seu filho, sobrinho, neto, a criança perto de você. Roma Brinquedos com a Rádio Ônibus. A Roma Brinquedos transforma a imaginação em realidade. Trabalho, dedicação e paixão para criar inúmeros brinquedos com a mais alta qualidade. Com mais de 60 anos no mercado, nosso objetivo sempre foi levar diversão para todas as crianças. Roma Brinquedos. No programa de hoje também terá a participação de Claudinho de Jesus, apresentador do programa Juntos na Web, com o seu comentário, também sempre ligado ao setor de transporte. Não perca Claudinho de Jesus, que estará aqui na Rádio Ônibus, apresentando o programa Juntos na Web aos domingos. O domingo da Rádio Ônibus começa ao meio-dia com José Paes e Paulo César, o JP, com o programa Modão Sertanejo Raiz, da melhor qualidade. E logo na sequência, grudadinho, começa o programa Juntos da Web com Claudinho de Jesus e José Rodrigues. E hoje ele vai estar participando conosco aqui do programa mais uma vez, assim como tem feito todas as sextas-feiras. Imperdível, não perca, tem mais assunto importante aqui na nossa programação. Vamos começar para onde nós vamos? Tem mais mensagem de áudio, né? Mais mensagem de áudio, a primeira mensagem que eu coloquei não valeu. O Lucas mandou uma mensagem com muita chiadeira aqui. Agora é a vez lá de São Gotardo, Minas Gerais. Boa noite, Henrique da Estrada. Eu vou de São Gotardo, tô na paz aí, né? Tô na paz, sim. Eu vou falar uma coisa para você. Você viu hoje as fotos num ônibus que faz transporte urbano na cidade de Campo Limpo, aí, estado de São Paulo, soltou a roda traseira, o eixo traseiro. E aquilo ali é apertação de maneco, viu? Maneco é freio de estacionamento. Esse motorista está devagar e apertou o maneco. Pode ser sem querer ou não. Mas isso aí é maneco com velocidade pouca. Não, ele solta o eixo mesmo. É um curso que eu fiz lá no Sebrae, em Paz de Minas, fala isso. Um abraço pro Lula Bus, um abraço pra Eliane, um abraço pro Eduardo Ruchute, um abraço pro Félix Júnior e todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Ô, Vander, parabéns, hein? Olha o conhecimento do Vander, muito bom, tá sabendo, né, Vander? É, esse é outro assunto que a gente pode comentar aqui também. Aliás, teve um motorista já bastante tempo atrás que participou aqui e fez uma pergunta interessante, colocou no ar esse assunto sobre o maneco, né, o freio de estacionamento. Tem gente que utiliza para ficar cumprimentando um ou outro, né? E aí eu ouvi falaram aqui na rádio que isso é prejudicial, pode ser um problemão. Seria o caso desse ônibus que aconteceu lá do Rápido Campinas? É impressionante essa foto, hein, gente? E tinha passageiros, né? Imagina o susto. Você está no ônibus e de repente saiu o eixo do ônibus. Parece de brinquedo, né? Parece de brinquedo mal colado, mal parafusado. Aí sai. É incrível, impressionante. Seria o caso, alô, os amigos mecânicos, quem trabalha aí na atividade sempre, entende bastante do assunto. O que pode contar em relação a essa foto aqui que está circulando na internet? A empresa Rápido Campinas, que teve o ônibus, que o eixo traseiro arrancou do ônibus assim, como se fosse de brinquedo. Seria porque esta mania que os motoristas têm de ficar se cumprimentando utilizando o freio de estacionamento maneco lá, seria por isso? Seria falta de manutenção? O que pode estar acontecendo? Quero contar aí com a sua participação para comentar os assuntos aqui na nossa programação. Participe, manda sua mensagem de áudio, 16 99182-1468. Deixa eu colocar no ar agora, imediatamente, a mensagem, a reportagem que nós iniciamos ontem. Vamos dar sequência até semana que vem. Hoje, como é dia do servidor, a gente entende que possivelmente a prefeitura de Barueri não trabalhou, então a gente não tinha como falar com ninguém lá. Ontem eu liguei, fui atendido por 3 departamentos, um jogou a responsabilidade para o outro. Departamento de Trânsito, Mobilidade Urbana, que mais? Nem lembro mais outro departamento que eu liguei lá. Que me disseram que não eram com eles, o assunto era com outra pessoa, até que alguém, um assessor do secretário de transporte de Barueri, me disse que eles iriam entrar em contato sim para falar sobre o caso. Não entraram hoje, eu entendo que pode ser porque hoje é feriado do servidor público, pode ser por isso, mas vamos esperar até semana que vem. Ouça agora como é que foi a minha conversa por telefone com um dos empresários do setor de fretamento que fazem um serviço em Barueri. A alegação deles é que existe uma perseguição por parte da prefeitura com o trabalho deles. Vamos ouvir? As dificuldades que a gente tem enfrentado na região de Barueri, trabalho em Alphaville. Temos linhas de fretado em Alphaville. Uhum. Infelizmente, eles dão muito incentivo às empresas, né? Irem para lá, incentivo fiscal, por isso que as empresas saem do estado de São Paulo e vão para o interior, né? E lá foi um dos lugares que mais tem incentivo, né, para as empresas irem, né? E agora que as empresas estão alocadas lá, precisa ir os funcionários, a mão de obra precisa ir para lá, né? Porque lá não tem essa estrutura, né? Não tem essa mão de obra, então tem que vir de fora. E a gente, como que faz o fretado, leva essas pessoas para lá, somos reprimidos, somos multados, o ônibus não pode parar nas vias lá, não pode parar em ponto de ônibus, é multado. Então, assim, a gente tem uma dificuldade tremenda, não pode passar nas vias principais. Quer dizer, tem os funcionários para atender, tem as empresas para atender, mas não tem, a cidade de Barueri não oferece uma infraestrutura para o fretado. Não oferece uma estrutura para o fretado trabalhar. A gente, infelizmente, para em alguns pontos, correndo risco. Eu tenho um calhamaço, assim, um bolo de multas que nós tomamos, porque o fretado ele parou no ponto de ônibus, ou seja, o urbano ele pode parar no ponto de ônibus, né? E o fretado não pode parar naquele ponto de ônibus. Quer dizer, não pode parar local a nenhum, né? Porque não pode parar no ponto de ônibus e não tem local apropriado para parar, né? Exatamente. Essa é a nossa dificuldade. E não tem a placa lá proibida, mas mesmo assim eles multam e, infelizmente, a gente fica meio que... Aí o órgão que você vai entrar com recurso é a própria prefeitura, infelizmente. Então, assim, se você tiver que entrar com alguma ação, seria não via administrativa, e sim judicial, né? Então, assim, você... E mesmo assim você não ganha, né? É coisa assim que chega a ser uma aberração. Por quê? Porque o afetado ele não dá o dinheiro que eles gostariam, né? Mas indiretamente, a gente está levando a mão de obra qualificada para lá. Nós estamos transportando essas pessoas, e se essas pessoas não forem transportadas para lá, a cidade não vai ter resultado, a empresa não vai lucrar. Então, assim, a gente é muito reprimido, infelizmente. A Rádio Ônibus entra em contato agora por telefone através com o Sinésio, da empresa Fretado Alphaville, para continuar esse assunto sobre a perseguição em relação aos fretados. Sinésio, seja bem-vindo à programação da Rádio Ônibus. Oi, muito obrigado aí pela participação, né? Agradeço pela participação. E Alphaville está um pouco difícil de a gente estar trabalhando lá, né? Vamos entender melhor, Sinésio, o que está acontecendo, né? O fretado ajuda bastante tirar quanto mais veículo das ruas, né? É um trabalho importante, é a região de Alphaville, Barueri, toda a região ali, tem diversas empresas que hoje já atuam lá. Então, esse trabalho do fretado é muito importante, levando os trabalhadores constantemente para suas fábricas, empresas, escritórios, assim por diante. Como é que está a situação do fretado hoje para trabalhar na região? Bom, os fretados são mal vistos, né, pela prefeitura. A gente até chegou a fazer reuniões lá com o secretário lá, o Demutran, o diretor de trânsito, né? E o negócio é meio político, porque eles falam que os fretados não gera renda para o município. E a gente bate naquela tecla, por que o senhor não cria um imposto para a gente poder contribuir com a cidade, para poder vocês ter uma melhoria, né? Ao invés disso, não cria nada, eles são contra a gente, né? Não deixa a gente parar nos pontos de ônibus, que é feito para ônibus mesmo. A gente não pode parar. Não pode andar no corredor de ônibus lá em Barueri, tem que ficar no trânsito igual veículo, né? E se o ônibus para fora para no ponto mesmo, nós somos multados. Eles multam mesmo e não quer saber. Qual que é a forma que vocês estão tendo que encontrar, claro? Qual é a forma que vocês estão tendo que encontrar para driblar isso? Quer dizer, o passageiro precisa embarcar. Depois ele precisa descer do ônibus. Como é que faz? Infelizmente tem que sofrer fazer algumas atitudes ilegais durante o percurso, né? Porque você acaba tendo que parar em local que você nem gostaria de parar. É isso, Inésio? Hoje a gente tem que fazer desvios, né? Conversamos com o diretor lá de trânsito, eles determinaram alguns lugares para parar. Só que esses lugares, nem sempre o ônibus consegue passar. Então são, às vezes, ruas estreitas, tem que parar, a gente para o trânsito, espera a pessoa tirar o carro para o ônibus poder seguir viagem. Então eles dificultam muito o nosso trabalho lá, né? Então a gente fica triste, né? Porque o objetivo nosso é suprir, ser uma opção do transporte público, que hoje não atende a demanda. A demanda é muito grande lá para a Alphaville. Vocês já tentaram de... Uma pessoa... Sim. Para concluir, a pessoa tem que pegar um ônibus para chegar até o metrô. Depois pegar o metrô até a estação Barra Funda. Estação Barra Funda pega outro trem até Barueri. De parar de pegar mais uma condução para chegar em Alphaville, para chegar ao seu trabalho. Ou seja, a pessoa chega estressada, né? Cansada, sem motivação nenhuma para trabalhar. E o nosso objetivo é trazer a pessoa com conforto, pontualidade. Os ônibus são todos com certificados, registros aí, tudo em dia, né? Nosso objetivo é esse. Ô Sinésio, o diálogo com a prefeitura, o departamento de transporte da prefeitura lá, existe esse diálogo? Vocês já tentaram apresentar e mostrar para a prefeitura que o fretado traz benefícios, sim? Porque imaginamos que cada funcionário pudesse, em sua maioria, utilizar o seu carro próprio para ir trabalhar, a cidade não teria espaço para acolher todo mundo lá, né? Não teria espaço para nem para estacionar, quer dizer, viraria um caos, né? A prefeitura não consegue enxergar esse lado do benefício que o fretado traz? Existe esse diálogo? Vocês conseguem um diálogo fácil lá com eles? O diálogo é fácil, é fácil. Duas vezes nós nos reunimos, né? Para conversar com o diretor de trânsito lá. Praticamente enfrentou a gente, né? Um grupo grande aí de 40 pessoas, insistindo que era benefício fretado, para a gente parar nos pontos de ônibus ou nos lugares que eles determinassem que fosse mais fácil o acesso. Mas a coisa não fluiu. Vocês sentiram que não existe, de forma alguma, interesse por parte do Departamento de Trânsito a ajudar a fluir o trabalho do fretado na cidade? Não há interesse. E nós sentimos assim, que o negócio é político. É político e não entendemos por que eles são contra, né? Sendo que os fretados ajudam muito a tirar o carro, a deslocamento mais fácil aí das pessoas. Mas o negócio é bem político lá. Você ouviu aí os dois empresários que eu conversei ontem por telefone, o Marcos e o Sinésio, trabalham lá em Barueri já há bastante tempo. Estão sofrendo, segundo eles, assim como os outros empresários. Tem uma lista de empresários aqui para eu telefonar e fazer reportagem. Eu estou esperando para continuar nessa reportagem para ouvir o posicionamento da Prefeitura de Barueri. Vamos aguardar até semana que vem para saber qual é o posicionamento da Prefeitura, se é isso mesmo que está acontecendo, se existe alguma proposta de melhoria, porque não pode continuar assim, os empresários sendo prejudicando a todos, né? Eu penso que o fretado traz, sim, muitos benefícios. É estranho saber que a prefeitura não está entendendo isso. Na verdade, é o seguinte, né? Quando não gera dinheiro, aí não é interesse, né? A verdade é essa. Em qualquer lugar, quando não gera recurso, como a prefeitura me parece estar reclamando, parece que não tem interesse. O Bruno está ligado na cidade de Miguel Pereira e está dizendo assim, ó, esse lance que o rapaz falou aí do ônibus fretamento ter problema em parar nos pontos, isso com certeza tem dedo do ônibus de linha. É a opinião do Bruno Lisboa Borges, da cidade de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. Tem um ouvinte novo, né, acompanhando a nossa programação, como disse aqui o amigo Lula, através do Lula, que nós temos agora um amigo lá do Sol Nascente, na China. O amigo Alan de Chimei, que fala, o Lula, é assim mesmo? Alan de Chimei. Nós pedimos a ele que mandasse uma mensagem em inglês. Ele fala pouquíssimo português, ou quase nada, e gosta de ônibus. O detalhe é que não só gosta, como trabalha em uma fabricante de ônibus na China. Ficou sabendo da Rádio Ônibus através do Lula, já instalou o aplicativo e está acompanhando lá da China o Alan de Chimei, já está com o aplicativo instalado. Eu pedi a ele, assim que possível, mandar uma mensagem de áudio. Ele deve estar dormindo nesse horário, com certeza, então ele vai ouvir na reprise. E aí, quando ele puder, ele manda mensagem de áudio para nós. Ele está dormindo não, né? Está trabalhando, né? Deve estar trabalhando esse horário lá, né? Lá é de dia, é isso, né? Lá é de dia. Deve estar trabalhando, mas se ele puder mandar mensagem de áudio, vai ser bem legal. E em inglês, não fala português, mas em inglês, né? Vai ser bem legal receber a mensagem. Agora, um novo ouvinte na China, acompanhando, é sem fronteiras, né? Rádio pela internet é isso, em qualquer lugar do mundo, 24 horas no ar, para falar de ônibus. Isso que você pensou que era o único que gostava desse assunto, não é? Viu como tem gente que gosta? Aqui e na China também. 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Hoje eu tenho a honra de estar aqui do meu lado, meu pai, né, que também gosta muito de automóveis, né, está aqui do meu lado, e daqui a pouco vou pedir a sugestão dele de uma música, né, para a gente tocar aqui na rádio. Vai pensando na música aí, a gente ouvir aqui, ele está do meu lado aqui no estúdio, acompanhando a participação dos amigos e os assuntos também. Ainda hoje tem a Márcia Pontes, direto de Blumenau, Santa Catarina, e ela vai trazer as novidades do Código de Trânsito Brasileiro. É importantíssimo você ficar por dentro do assunto, ainda mais se você é profissional da área. Não pode, né, desconhecer do código. E você vai saber os detalhes com a nossa amiga Márcia Pontes, direto de Blumenau, Santa Catarina, daqui a pouquinho na nossa programação da Rádio Ônibus. Que além das informações do mundo do ônibus, traz as principais notícias do Brasil e do mundo também. Os nossos amigos repórteres em conexão com a gente traz as informações sobre cultura, política, tudo, né? Vamos começar nessa noite falando sobre o Pacto da Segurança, que recebe proposta de mais investimentos e ações no Mercosul. Vamos entender isso agora com os amigos repórteres na Rádio Ônibus nesta sexta-feira. Após quase 4 horas de reunião, o presidente da República, Michel Temer, os presidentes do Senado, Renan Calheiros, da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, definiram propostas para a segurança pública. A ação envolve os 3 poderes e o Ministério Público. Entre as propostas está a previsão de mais investimentos para a construção de penitenciárias, compra de equipamentos e reforço nas polícias. Além disso, a ministra Carmen Lúcia sugeriu a criação de uma base de dados para unificar informações sobre a realidade criminal no país. Renan sugeriu a criação de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar a participação do crime organizado no financiamento das eleições. Segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann, haverá integração de estados e municípios no pacto. E ele destacou: é o maior mutirão que eu acho que o Brasil tem notícia em termos de combate ao crime, de combate à violência e atender um sonho, um desejo dos brasileiros de ter mais tranquilidade e paz. Até porque aqui estavam reunidos todos os poderes da República. E durante 4 horas de trabalho, todos os temas, toda a pauta que diz referência à segurança, à justiça, ao sistema prisional, às leis e legislações foram devidamente debatidas. Jungmann acrescentou que também há propostas envolvendo temas como drogas, armas, fronteiras, crimes, processos e código penal. E destacou outra sugestão que trata da implementação de acordos que permitem a detenção de criminosos fora das fronteiras do país, no âmbito do Mercosul. Este foi o primeiro encontro de todos os chefes de poderes após o mal-estar entre Renan Calheiros e Carmen Lúcia, nessa semana, quando eles discordaram sobre a atuação da Justiça ao determinar a prisão de policiais legislativos durante a Operação Metis da Polícia Federal no Senado. Após o encontro desta sexta-feira, Renan afirmou que a reunião foi produtiva e indicou que a paz foi selada. Que eu tenho, assim, muito orgulho, é um orgulho que vou levar para a minha vida de ser presidente do Congresso Nacional no exato momento em que a presidente Carmen Lúcia é presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela é, sem dúvida nenhuma, o exemplo do caráter que nós precisamos que identifique o povo brasileiro. Também foi debatida na reunião a necessidade de cuidar da redução de assassinatos de policiais e, ao mesmo tempo, de homicídios que venham a ser cometidos por esses profissionais. De Brasília, Daniele Soares. Além do assunto ônibus aqui, as principais notícias do Brasil e do mundo, política, cultura, cinema, tudo isso você fica sabendo aqui também, motorista, empresário, viajante, busólogo, busófilo, se mantém muito bem informado aqui na nossa programação também com os amigos repórteres. Ainda hoje tem o instrutor, o motorista dos artistas, que ontem estava com uma celebridade aí da Global, não é? Como é que chama aquela atriz mesmo da Globo? Cadê aqui? Não estou achando, mas ele esteve com ela ontem. O cara é chique demais, né? O Carlos Rabelo, motorista dos artistas, ontem esteve com uma Global aí. Ele é transportador dos artistas. Daqui a pouco estará participando com a gente aqui com mais dicas e informações importantes. O motorista dos artistas na Rádio Ônibus, já já. Primeira música de hoje, meu pai está aqui do meu lado escolhendo. E a gente gosta de música caipira também. Essa aqui até aproveito para oferecer lá pro nosso amigo JP, apresentador do programa Amor à Terra. Vamos lá ouvir Modão Sertanejo. A gente vai tocar de tudo nessa sexta-feira e quero contar com você, hein? Tião Carreiro e Pardinho, Boi Soberano. Presta atenção na letra. É viola e violão, vozes desses que a gente sente saudade com certeza. Tião Carreiro e Pardinho. É música boa demais. Boa viagem para você. Coloca cinto de segurança. Hoje é a noite do sorteio, hein? saudade do tempo que vai ficando, do tempo de boiadeiro que eu vivia viajando. Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando, mês e mês cortando estrada no meu cavalo rolando. Sempre lidando com gado, desde a idade de 15 anos. Não me esqueço de um transporte, 600 bois cuiabano. No meio tinha um boi preto por nome de Soberano. Na hora da despedida o fazendeiro foi falando: cuidado com este boi que nas rampas é liviano. Este boi é criminoso, já me fez diversos danos. Tocamos pelas estradas naquilo sempre pensando. Na cidade de Barretos, na hora que eu fui chegando, a boiada estourou, ai, só vi a gente gritando. Foi mesmo uma tirania na frente, o Soberano. O comércio da cidade, as portas foram fechando. Na rua tinha um menino, de certo estava brincando. Quando ele viu que morria, de susto foi desmaiando. Coitadinho, debruçou na frente do Soberano. O Soberano parou, ai, em cima ficou bufando, rebatendo com o chifre os boi que vinha passando. Naquilo o pai da criança de longe vinha gritando: se este boi matar meu filho, eu mato quem vai tocando. E quando viu seu filho vivo e o boi por ele velando, caiu de joelho por terra e para Deus foi implorando: salva-me, meu anjo da guarda, deste momento tirando. Quando passou a boiada, o boi foi se retirando. Veio o pai desta criança, me comprou o Soberano. Este boi salvou meu filho, ninguém mata o Soberano. É, modão sertanejo, bom demais da conta, Tião Carreiro e Pardinho. E você, qual a música que você quer ouvir? Faz o oferecimento, aproveita, participa com a gente aqui, pode ser através do WhatsApp, 16 99182-1468. Segunda exposição anual de caminhões e ônibus antigos, Parque Chico Mendes, em São Caetano do Sul. Viaturas militares, food trucks, praça de alimentação, feira de artesanato, tem de tudo, hein? Mercado de pulgas, truque modelismo, que é bem legal. Eu fui da outra vez, fiz até um test drive lá. Dias 25, 26 e 27 de novembro. Apoio do primeiro clube do ônibus antigo e também da Rádio Ônibus. É bem legal. O Atilio esses dias falou com a gente aqui, comentando sobre esse evento. Maravilhoso, é o segundo evento consecutivo para quem gosta, quem coleciona, não é? É bem legal esse evento aí para você participar com a família, o ambiente é familiar, bem legal mesmo, muito bonito, e com a presença da Rádio Ônibus, do primeiro clube do ônibus antigo. Tomara a Deus que até lá Caio Castro possa estar com a gente, né Caio? Ele deve estar em Taubaté nesse horário, ouvindo lá e se recuperando, né? Tomara que o Caio esteja com a gente em São Caetano do Sul, dias 25, 26 e 27 de novembro. Apoie o primeiro clube do ônibus antigo e Rádio Ônibus. Vamos! É um momento bem legal lá para ver os veículos antigos, caminhões e ônibus. O nosso amigo Lula, os ouvintes são sensacionais. Eu falo aqui, o pessoal fica antenado e vai me ajudando a fazer o programa aqui, não é? E o Lula acabou de escrever aqui que a artista global que o nosso amigo, o instrutor Carlos Rabeiro, esteve esses dias, acho que foi ontem, se eu não estou enganado, chama-se Lília Cabral. Lília Cabral foi a artista que esteve ontem com o Carlos Rabelo. O Carlos Rabelo é o motorista dos artistas. Quem que ele não transportou? Né? Falta eu, né, o Carlos Rabelo? Eu não sou artista, mas será bem legal ainda a gente tá junto aí fazendo uma reportagem com você, apresentando um pouquinho o seu trabalho em um micro-ônibus, hein? Aí tem que ser no micro-ônibus. Ou um ônibus grande ou no micro-ônibus, né? Você escolhe aí. Mas tem que ser ônibus, né, Carlos Rabelo? Tem que ser ônibus. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? João Alves Neto, da AMD Encarroçadora, falou da importância da rádio ônibus. João Alves Neto, o que você acha da rádio ônibus? Eu diria para você que é uma grande sacada, porque você falar de ônibus hoje, quer seja para o empresário, que é um segmento com muitos e muitos interessados como operadores, mas principalmente você fala, imaginou para quantos milhões de usuários do sistema? Exatamente. Nós estamos falando só em São Paulo, são mais de 10 milhões de passageiros dia, só na capital de São Paulo. Então você imagina se a gente extrapolar isso, não precisa ir longe, só para a grande São Paulo. Então você está falando para um público cativo e enorme. Na Rádio Ônibus você pode deixar sua opinião também, o que você acha de uma rádio que fala de ônibus. Manda seu áudio aqui para nós, 16 99812-1468. O Adriano Rosendo entende de música, entende de arte, ele é designer de frota. Atenção, se você vai fazer uma pintura nova aí para sua frota de veículos, seja carro, seja van, seja ônibus, caminhão, qualquer que seja o ramo de atividade da sua empresa, não sai pintando o que der na telha, fala com quem entende do assunto, fala com o mestre Adriano Rosendo, ele é o desenvolvedor, o criador da logomarca da Rádio Ônibus, essa logo sensacional aí que todo mundo já viu e já sabe onde está, né? Já olhou, já sabe que significa a Rádio Ônibus, né? Já se identifica, a identidade visual hoje, graças ao Adriano Rosendo. Então fala com o Adriano, mestre em design, que entende muito desse assunto, procura no Facebook. Ele entende de música também, aliás, vários estilos, não só sertanejo, mas ele entende de piada. Esses dias ele mandou uma piada para nós aqui, vamos ouvir? Para sexta-feira ficar melhor ainda, não é? Uma piada aqui que o Adriano mandou esses dias, eu nem lembro mais qual que é a piada, mas foi ele que mandou aqui, e dificilmente ele manda piada, né? Uma disputa na universidade para saber qual que era a melhor frase. Tudo começou quando a turma de direito resolveu transformar uma célebre frase numa camiseta que virou moda na faculdade, sabe? Sim. Seu namorado faz direito? Vem cá que eu faço. Em seguida, o pessoal de medicina largou a seguinte frase: ele pode até fazer direito, mas ninguém conhece o seu corpo como eu. Ai, ai, ai. Aí o pessoal da administração não deixou por menos. Não adianta conhecer o corpo, fazer direito, se não souber administrar o que tem. A turma da agronomia também não ficou para trás, meu pai. Criou a seguinte frase: uns conhecem bem, outros fazem direito, uns sabem administrar o que tem, mas plantar mandioca como nós, ninguém sabe. Pessoal de publicidade largou essa. Que adianta conhecer bem, fazer direito, saber administrar e plantar mandioca se depois não puder contar para todo mundo. A turma de engenharia ganhou. Que adianta conhecer bem, fazer direito, saber administrar, plantar mandioca, poder contar para todo mundo se não tiver energia e potência para fazer várias vezes. É. Aí por final veio a frase campeã, que era da economia. Que adianta conhecer bem, fazer direito, saber administrar, plantar mandioca, contar para todo mundo, ter energia e potência para fazer várias vezes, se mulher gosta mesmo é de dinheiro. Acabou tudo. Adriano Rosendo, até de piada o camarada entende, hein? Ele é fera. Participe com a gente aqui e mande sua mensagem também. Esses dias, acho que foi ontem, né, Bruno? Você compartilhou aí o Pedro Manso, não é? Cadê aqui eu acabei não ouvindo o áudio do Pedro Manso. Eu vi o Pedro Manso e identifiquei que era ele, embora jovem. E fiquei sabendo através do Bruno que o Pedro Manso, que é um grande imitador, grande artista da TV brasileira, só não sei se ele gosta de ônibus, seria interessante tentar descobrir, não é? Ou se já viajou muito de ônibus, eu acho que sim. O Bruno disse que o Pedro Manso é da cidade vizinha dele lá, Paty de Alferes, no Rio de Janeiro. Olha que legal, hein? Um abraço ao Pedro Manso e toda a família. Eu sei que temos ouvintes lá na região, quem sabe é a família do Pedro Manso ouvindo a Rádio Ônibus, né? Rádio Ônibus. A Rádio Ônibus é o encontro de todos os apaixonados pelos ônibus, caminhões, picapes, veículos militares antigos, tratores, colecionadores nacionais e internacionais, empresas e particulares, que além do bom gosto, cuida da preservação e da memória dos transportes. Rádio Ônibus, 24 horas, a sua verdadeira companhia. Tem gente escrevendo para mim no WhatsApp, eu prefiro a sua voz aqui, viu? Manda a sua voz, já tem tanta coisa que eu tenho que ler aqui, ainda mais no dia de sorteio. É, o pessoal está se inscrevendo, o pessoal está mandando mensagem, não vale ligar no meu celular, já ligaram agora há pouco. Não adianta choramingar que eu não tenho como presentear um ônibus para cada ouvinte, infelizmente não tem como fazer isso. Então será sorteio e o sorteio acontece daqui a pouco. São três sorteios hoje, hein? Três. Boneca, cofrinho e ônibus. Nós vamos fazer novo sorteio de outro ônibus já em novembro, hein? A Roma está sensacional nessa parceria. Já em novembro tem outro sorteio. Então, se não ganhar nessa noite, gente, não fica triste, emburrado, né? Nunca eu ganho, uma hora você vai ganhar. Quem sabe é o mês que vem. Mas tem hoje, ainda você tem chance. Se você chegou em casa agora e não se inscreveu, não está sabendo do sorteio, aproveita porque é uma oportunidade bem legal. Tá valendo boneca atendendo a pedidos no mês das crianças. As meninas querem as bonecas também, não é? Não tem ainda o Roma Bus Rosa. Aí mesmo que tivesse, uma boneca é bem legal para presentear as meninas que às vezes estão com a família ouvindo a Rádio Ônibus nessa noite. Então tem boneca, oferecimento de Roma Brinquedos. Tem cofrinho. Isso é um lançamento Roma Brinquedos, muito legal mesmo. A Roma preocupada na economia, não é? E aí, para ensinar o seu filho a economizar, tem o cofrinho formado de ursinho e de porquinho. É bem legal, hein? Você pode ganhar esse presente também hoje no sorteio. E o tão esperado Roma Bus, que é o lançamento da Roma, é um ônibus modelo Irizar. Ele tem aproximadamente 45 ou 46 centímetros de comprimento. É um produto sensacional, altíssima qualidade, assim como todos os presentes da Roma. Tem rodas e faróis metalizados, a pintura é brilhante, uma pintura linda. É ótimo para você fazer a sua coleção, presentear um filho. É assim que começa a gostar de ônibus também. Andar de ônibus, prestar atenção nos modelos, ganhar um presente como uma miniatura de ônibus. É por aí, viu? É por aí. Você está querendo convencer o seu filho a gostar de ônibus? É, do que do Corinthians, então aproveita, quem sabe você pode ganhar essa miniatura nessa noite. Se inscreva no canal do YouTube, é uma das etapas. Instale o aplicativo Rádio Ônibus Google Play. E a terceira etapa é divulgar a nossa programação aqui aí no Facebook. Faça isso e já já tem sorteio na Rádio Ônibus. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. O Lula Bus está lembrando aqui que tem o ônibus dele, claro, que ele já ofereceu. Nós paramos porque vamos organizar melhor para fazer uma promoção, né? E nós vamos fazer uma promoção legal, viu, Lula Bus? Aguenta aí. Nós vamos fazer o sorteio também do seu ônibus. Eu tenho uma fila de produtos para sortear. Além do ônibus do Lula, que é o oferecimento dele, nós temos aqui a miniatura que foi oferecida pelo Carlos Rabelo, que é um lindo caminhão da Kibon. Você já viu? Eu tenho aqui. Aliás, quando eu comprei dois caminhões da Kibon e transformei um deles do Correio. Claro que a minha transformação não é a verdadeira arte que tem no Facebook aí que o pessoal faz, coloca até luz, né? O pessoal é caprichoso. Eu não sou assim, não tenho tempo, então na correria eu faço o que eu posso aqui para ficar legal na nossa maquete. E tem outros presentes que estão chegando, de outros miniaturistas que estão oferecendo também. Tem uma fila de presentes que nós vamos sortear. A Rádio Ônibus, gente, oferece ingressos para o teatro, não é? Tem presentes de miniaturas, camisetas com os amigos parceiros, né? Tem muita coisa legal que a gente vai oferecendo aqui ao longo do ano. Então, se você não ganhar hoje, pode ganhar no mês que vem e assim por diante. Todo mês tem presentes bem legais. Vamos ouvir o Carlos Rabelo? Conectado com a gente, o motorista dos artistas. Sempre ligado aqui, trazendo informações, dicas, orientações. Ele, direto de São Paulo, participa conosco nessa sexta-feira também. Alô, Carlos Rabelo. O que, que manda o Carlos Rabelo hoje, hein? Boa noite, ouvintes da Rádio Ônibus. Carlos Rabelo, instrutor quem está falando. Hoje eu tenho duas dicas na realidade para trazer para vocês. Uma é para você motorista que está querendo aí dar um up na sua carreira, que está querendo melhorar o seu currículo. Nós temos aí, ó, uma entidade que está dando aí, está ministrando cursos, os cursos muito bons. Eu estive visitando lá, ao seu Laércio. são cursos voltados para o setor do transporte, como formação de instrutores para avaliação de motorista, gestão de frota e vários outros cursos. Muito bom para você que está querendo melhorar aí, para você motorista, que está querendo aí melhorar seu currículo aí, ganhar um salarinho melhor. Então vamos lá, procurem pela entidade, o nome lá, eu vou passar o site para vocês aí. Anotem aí, www.jlrodriguestreinamentos.com. www.jlrodriguestreinamentos.com. E o WhatsApp para maiores informações é o 99961-6481. Entre lá, olhe a tabela de cursos e faça você também. Já estará aí na página no Facebook do Henrique Estrada e da Rádio Ônibus os cursos e os contatos aqui para você que queira tirar informações e queira saber mais dos cursos. Você vai conversar lá com o seu Laércio, que vai estar pronto para te atender lá, e você vai sair de lá com um curso, com um currículo melhor e com certeza um profissional com outro nível de currículo. E minha outra dica, Henrique, é da nossa arrecadação de Natal. Então, para você aí também que está querendo fazer uma boa ação, está querendo nos ajudar, nós estamos aí com a arrecadação de Natal para a montagem dos kits das crianças sem lar, né? Então, nós estamos recebendo de tudo, bolacha, nós estamos recebendo kits de material escolar, nós estamos recebendo roupa, nós estamos recebendo comida, tudo que não for perecível, tá? Como eu faço essa doação, Carlos? Nós temos aí, ó, em Campinas, você pode olhar aí no Facebook aí, Giga Pneus, é o nosso ponto lá em Campinas. Nós temos em Hortolândia também, você pode procurar aí no Facebook, Luiz Lula Bus, que é em Hortolândia, ele também está pronto lá para receber a arrecadação. E aqui em São Paulo, nós temos aí, pode entrar em contato comigo direto, no meu Facebook, Carlos Rabelo Costa, ou você pode entrar também em contato com o Henrique Estrada, ou no site da Rádio Ônibus, que ele estará passando o contato da gente aí para vocês. E também no próprio Facebook da Rádio Ônibus tem lá as formas que você pode nos ajudar. Então eu conto com vocês, ouvintes da Rádio Ônibus, conto com vocês aí, amigos, familiares da Rádio Ônibus, a você, o Brum Brum, a Márcia, a Mércia, ao pessoal do Mundo Trek, né? Ao Emerson, ao Vanler, ao Félix Júnior, a gente conta com todos vocês aí, para nos dar essa força aí, para a gente conseguir pelo terceiro ano consecutivo a montar esses pequenos kits aí de Natal, para nós tornarmos aí um Natal melhor aí para essas crianças que moram embaixo de ponte, ok? Um abraço a todos, Henrique. E Henrique, hoje a minha pergunta é para você: o que você acha de uma rádio que fala de ônibus? É, geralmente eu que pergunto, não é? Ele sempre veio com as perguntas para mim agora, o Carlos Abelo, né? Tá inteligente ele, né? O que eu acho de uma rádio que fala de ônibus? Quando, antes da Rádio Ônibus existir, eu sentia muita vontade de falar de ônibus. E aqui em casa, eu só tenho mulher, né? Até a cachorrinha, que hoje já não tá entre nós, né? Era fêmea, né? Até o cachorro era fêmea. Então, falar de ônibus aqui para mulher é difícil, né? Eu queria comentar sobre ônibus. E não tinha ninguém para comentar, para discutir carroceria, para ver modelo, cor, né? Era complicado. Então, eu fazia muitas vezes sozinho, ficava nos meus pensamentos, olhando, né, a carroceria, as pinturas, e ficava falando sozinho, como se tivesse alguém para comentar. Foi aí que comecei a pensar por que não. Eu já estava descobrindo que tinha outros tantos apaixonados por ônibus no Facebook, mas a gente não falava do assunto. Eu queria falar do assunto, né? E o locutor quer falar, né? A profissão de locutor, a gente fala. E aí surgiu a Rádio Ônibus. Então, eu acho que a Rádio Ônibus é onde eu me encontro, né? Cada vez mais como pessoa, né? Como o jeito que eu sou no dia a dia, em casa, né, brincando ou não, com a minha maquete aqui, pensando em ônibus. Onde eu consigo ser o que eu sou de verdade é na Rádio Ônibus, né? Onde eu me encontro constantemente, falando do assunto, investigando, pesquisando, fazendo reportagem, conversando com os amigos, aprendendo com Carlos Abelo, por exemplo, aprendendo com tantos outros parceiros. A Rádio Ônibus é para isso, é para falar do assunto do transporte de passageiros, que a gente se vê nele o tempo todo e nem sempre para para analisar. Quer ver só como é importante a presença da Rádio Ônibus? Já está no YouTube, mas eu vou colocar aqui em áudio, porque tem gente que está ouvindo, né? Então não pode ver, né? Não pode ver, então não tem acesso à imagem, né? Não gosta do YouTube, por exemplo. Tem vários casos. Um dos casos interessantes, eu aprendi no último workshop que teve, e foi o meu primeiro, lá com o Marcos Galese, que está de parabéns por ter iniciado esse momento importante de discutir o assunto transporte. Olha a importância da Rádio Ônibus, né? Você vai ouvir agora o assunto de uma gestora de transporte, que é a Metra, que muita gente conhece. Talvez você tenha embarcado no sistema Metra alguma vez, e você não se dá conta do batalhão de profissionais que tem por detrás para fazer a coisa acontecer, não é? A gente não se dá conta, e quem é passageiro, muito menos, né? Muito menos se preocupa, não consegue analisar que por detrás ali de um motorista que está ali, a série de cursos que ele teve que fazer, de aprendizado, de palestras, sistema operacional cada vez mais avançado, sistema menos poluente, sistema ou com poluição zero, que era um caso de vários veículos da Metra também. Vamos ouvir o meu bate-papo com o Thiago Terci. Já está no YouTube também para depois você assistir. Mas ouça agora, se você puder, ouça, preste atenção. O Thiago Terci é da comunicação, Departamento de Comunicação da Metra. Vai contar um pouquinho o que é a Metra, que eu não conhecia. Eu ouvia falar, andei uma ou duas vezes no sistema Metra, que eu precisei, vou pouco para a região do ABC, e o ABD também, onde a Metra faz o serviço, né? Faz essa prestação de serviço excelente. Estou prestes a conhecer o sistema Metra de perto, depois da conversa com o Thiago. Ouça agora. Veja como é importante discutir o assunto, não só da gente que é apaixonado e gosta de ver o modelo, cor, empresa que nós somos apaixonados, mas veja a importância da Rádio Ônibus, como é importante falar do assunto para conhecer o que tem nos bastidores também, batalhando de profissionais e de tecnologia, porque tem gente ainda que pensa e diz por aí, aliás, de uma maneira horrível, que andar de ônibus é coisa de pobre. Não é? Ônibus é para todos. É uma pena que ele não tenha ainda a qualidade necessária para quem gosta, e todos nós gostamos, conforto, não é? Espaço, pontualidade, tudo isso é importante. Não é só pobre, aliás, não é só quem não é pobre que gosta. Todo mundo gosta e precisa disso tudo. Presta atenção nas palavras e na entrevista com o Thiago Terci, que eu tive a alegria de conhecer lá no workshop realizado pelo Marcos Galese. Esse vídeo já está no primeira YouTube. Primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo. Tenho a alegria de estar aqui com o Thiago Terci. Terci, falei certo? Falou certo. Thiago Terci, da Metra, da comunicação. É uma alegria ter você conosco falando no microfone da rádio ônibus. Obrigado. É um prazer para mim poder falar aí com vocês também. Thiago, nós estamos diante de um sistema... Conhecemos hoje uma aula que você nos deu também um pouquinho sobre a Metra. Quem está em casa, às vezes o passageiro, não tem a noção do que se passa nos bastidores, né? Da garagem para dentro, todo o sistema, gerenciamento, todo o batalhão de profissionais que você tem que lidar, treinar, ensinar, motivar. E isso a Metra tem feito de uma maneira brilhante. Conta um pouquinho desse trabalho. Bom, Henrique, na verdade, assim, a Metra é uma empresa que está aí desde 97 com a operação do corredor metropolitano São Mateus de Abaquara e a sua extensão de Adema Brooklyn. Nós fazemos toda a administração do sistema, todos os profissionais envolvidos no sistema é gestão da Metra, obras, pavimentação do corredor, focos semafóricos, gestão de pessoas, tudo é feito pela Metra. Então, quando a empresa tem o controle total do serviço na mão, fica mais fácil trabalhar e o serviço sai com mais qualidade também. E o interessante é a preocupação da Metra em colocar sempre veículos novos, veículos bons, e quanto menos poluente, melhor ainda. Sim, a Metra recentemente, em 2013, adquiriu 50 novos ônibus. Foram 20 trólebus e 30 superarticulado motor Euro 5. E agora, em 2016, a gente acabou de inaugurar, inaugurar para a população mais 10 trólebus articulados, 18 metros, com Wi-Fi, com tomadas internas para carregamento celular, ar-condicionado, piso baixo para acessibilidade. O pensamento é sempre no nosso cliente, a gente não trata nem como usuário, trata como cliente mesmo, porque a gente oferece um serviço diferenciado realmente para a população, né? Quando se fala em corredor, se lembra muito de Bogotá, e parece que só existe lá, ou em Curitiba. E aqui em São Paulo, né, pertinho da grande cidade de São Paulo, aliás, atingindo também a cidade de São Paulo, tem um sistema que funciona há bastante tempo e podemos dizer que é um destaque brasileiro também, é isso? Com certeza. A gente vê muitos especialistas buscando exemplos fora do Brasil, quando aqui no Brasil a gente tem um grande exemplo, que é a Metra. Um corredor totalmente exclusivo, que opera desde 88. Desde 97 a Metra passou a administrar esse corredor. Trabalhamos com trólebus, é o nosso diferencial. Hoje a gente tem uma frota de 285 veículos. Desses 285, 100 são trólebus. Além de ônibus híbrido, elétrico híbrido, né, que a gente tem cerca de 20 ônibus elétricos híbridos. E outros ônibus também com poluição, baixa emissão de poluentes, como os híbridos que já citei. Agora temos o e-bus, que não emite poluente nenhum, é um ônibus totalmente elétrico, movido só por baterias. E o dual bus, que é um ônibus elétrico e que também pode ser um ônibus híbrido, pode ser movido por baterias ou pode ser movido pela rede aérea também. Então é uma inovação. Quem fabricou esse ônibus, quem produziu esse motor, foi a Eletra, que é nossa parceira desde o começo, ela que nos proporcionou todos os trólebus aí, é ela que trabalha pra gente. Então é bom ressaltar que a Eletra também é uma empresa 100% brasileira, toda a operação, toda a tecnologia está aqui dentro do nosso país. A gente não precisa ir buscar lá fora, está aqui dentro. A Metra com corredor eletrificado e a Eletra, que é uma grande empresa aqui que produz trólebus, né, para a gente, e novas tecnologias também. Essa parceria é fundamental, né? Quando se fala em trólebus, para algumas pessoas parecem coisa do passado, né? Está parada lá, parece que... ao contrário, né? A tendência é que tenhamos mais, né, Thiago? Sim, a tendência é sempre que tenha mais, tanto porque hoje os trólebus, eles não operam só pela rede. A tecnologia de baterias, de autonomia por baterias, já existe nos trólebus da Metra, por exemplo, né? Então, se de repente acontece algum imprevisto no meio do percurso, queda de rede ou queda de energia, o motorista simplesmente abaixa a alavanca e continua operando com o trólebus por mais 20 km aí, se necessário. Então, tudo evolui. Os trólebus evoluíram, não é mais aquele símbolo histórico, né? Tem trólebus na cidade de São Paulo. Não, de jeito nenhum. Trólebus é realidade. É moderno. É moderno. É de fácil acesso, com né? Com certeza. Tem corredores. As faixas aí ajudam a cidade de São Paulo. Se fossem eletrificados ainda, seria melhor ainda. Então, o futuro é trólebus. O futuro, na verdade, é transporte coletivo. Pensar no coletivo, sempre. Tiago, para a gente encerrar aqui, o que você acha de uma rádio que valoriza o setor de transporte de passageiros? A primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo, falar do assunto, discutir o assunto, mostrar para a população que nos bastidores tem um batalhão de profissionais trabalhando, se empenhando para que o ônibus passe aí perto de você, passe na sua rua, passe no ponto da sua casa ou na plataforma de uma rodoviária. O que você acha da rádio ônibus, Tiago? Para mim é ótimo estar aqui conversando com você, Henrique. Poder contar com uma rádio especializada que passe informação real para as pessoas, que vá atrás da notícia, que traga a mesma informação que as pessoas precisam saber, porque informações ruins, todo mundo quer publicar, né? Agora, o que se passa por detrás realmente do que está acontecendo lá dentro da empresa, são poucas os meios, as mídias que fazem. Bom, agradeço bastante aí a Rádio Ônibus por poder dar essa oportunidade de eu poder falar um pouquinho aqui para vocês também. E a gente espera poder conhecer um pouquinho de perto lá todo o sistema, conhecer a meta de perto lá, ver qual é o trabalho. Tá convidado. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Henrique. Obrigado. Um prazer em conversar aí com você. É um pouco da Metra aqui na Rádio Ônibus, hein? Tá vendo como é importante uma rádio que fala de ônibus? Porque o usuário nem sempre tem noção disso tudo, de tanta tecnologia, de tanta coisa legal que já está embarcada nos veículos. O que falta para o nosso país, para todo mundo usufruir bem desses serviços e melhorar, é a questão política, questão governamental. É aí que está a chave da questão. Para ficar bom aí para todo mundo, não é? Porque tecnologia brasileira tem. O sistema elétrico que é fabricado aqui não vem de fora. Não tem nada que é importado. É fabricação nossa, brasileira. E algo precisa ser investido. E é falta vontade política. Essa é a verdade, para a coisa ficar muito boa. E para todo mundo poder deixar o carro em casa e trabalhar de ônibus, sabendo no horário que vai passar certinho, não é? Com Wi-Fi, ar-condicionado. Eu vi uma imagem que o Bruno acabou de compartilhar aqui, deixa eu ver se eu acho de novo. Bruno Lisboa Borges, ele compartilhou uma imagem que é exatamente isso. É um desenho, que eu não sei quem fez esse desenho, deve ser aqui a página Vozes do Brasil, que diz assim, janela de ônibus é danado para botar a gente para pensar. E não é que é verdade? Quantas vezes você já embarcou no ônibus, ficou viajando de ônibus, urbano ou não, rodoviário, fretamento, e avistando para a janela ficava pensando, refletindo na vida, não é? É isso mesmo, quantas vezes eu fiz isso e faço até hoje. Só que até isso o cenário está mudando um pouco, porque tem gente que gosta e não larga a mão do WhatsApp, por exemplo, ou do Facebook online, o tempo todo com ele aí no celular. É ideal para você que gosta de mexer no celular enquanto, né, tá se movimentando aí. Ao invés de fazer isso enquanto dirige, vai de ônibus. Vai ver como é legal. E aí é bem essa frase, né? Janela de ônibus é danado para botar a gente para pensar. O desenho é do, como é que chama aqui? O Amigo Imaginário, né? Arroba Amigo Imaginário. Bem legal aqui, foi compartilhado pelo Vozes do Brasil. O Bruno compartilhou também, eu já compartilhei na minha linha do tempo, veja aí, que tá bem legal o desenho. Pronto, nós vamos agora de música, né, gente? Chega de falar, porque depois da música já tem o primeiro sorteio. O primeiro sorteio é da boneca. Atenção às meninas. Se bem que tem menino querendo ganhar boneca também. Ué, fazer o quê, né? Aí cada um é cada um, escolhe o que quiser. Você escolhe o presente que você quiser. Vamos fazer o sorteio primeiro para a boneca. Mas antes tem música do Sérgio Reis e essa é engraçada. Presta atenção nessa música, viu? É o seu caso? Não é o meu, claro, né? Não é. Pode ser o seu, pode ser de muita gente aí. Tá na rodagem. Cuidado, viu? Casei porque bebi. Canta, Sérgio Reis. Minha mulher é feia pra danar. Eu me casei com ela, mas eu posso explicar. No dia do casório eu bebi feito um gambá. Casei porque bebi, agora eu tenho que aguentar. Eu bebo e vou dormir, quando acordo eu já tô bom. Mas quando ela acorda ainda é o mesmo canhão. Eu bebo pra esquecer que ela é feia, que é um horror. Bebi, olho pra ela e vejo a Brigitte Bardot. Aí é bom acordar assim, né, compadre? Quando eu não bebo a coisa fica feia. É que eu não bebo, não dá pra encarar. Olho pra cara dela e chego a me arrupiar. Daí eu vou pro bar e bebo pra esquecer. Quando chego em casa encontro a Luísa Brunet. Eu bebo e vou dormir, quando acordo eu já tô mão. Mas ela quando acorda ainda é o mesmo canhão. Eu bebo pra esquecer que ela é feia, que é um horror. Bebinho, olho pra ela e vejo a Brigitte Bardot. Aí quem não gosta de tomar umas canas assim pra ver a Brigitte Bardot, hein, compadre? Oh, coisa boa! Um dia não bebi e tive que aguentar. Mas foi olhar pra ela e em seguida desmaiar. Ela pra me acordar me deu pinga de barril. Quando eu abri os olhos tava com a Miss Brasil. Eu bebo e vou dormir, quando acordo eu já tô bom. Mas ela quando acorda ainda é o mesmo canhão. Eu bebo pra esquecer que ela é feia, que é um horror. Bebinho, olho pra ela e vejo a virgem que bardou. Eu bebo e vou dormir, quando acordo eu já tô bom. Mas ela quando acorda ainda é o mesmo canhão. Eu bebo pra esquecer que ela é feia, que é um horror. Bebinho, olho pra ela e vejo a virgem que bardou. Ah, compa, quer saber? Vou beber mais uma. É, gente. Sérgio Reis, casei porque bebi, aqui na Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia 24 horas no ar. Você viu a foto que o Félix Júnior compartilhou? A caneca da Rádio Ônibus? Você pode ter uma caneca também. Alô, meus amigos, é uma maneira bem legal de você ajudar o nosso trabalho aqui, adquirindo as canecas Rádio Ônibus, que são de confecção da 14 Bis Estampas, nossa parceira também. Caneca em cerâmica, gente, ela é linda, mais linda mesmo. Quem tem sabe o que eu estou falando. Brilha, durabilidade sensacional, resistente. O Caio Castro que sabe, né? Já até derrubou ela no chão e ela tá firme e forte lá. E o legal, gente, é que as canecas da Rádio Ônibus são personalizáveis. Você pode mandar a foto da sua família, do cachorro, do papagaio, do evento que você foi, da equipe de trabalho, da pessoa que você ama, de quem você quiser. Manda a foto e recebe a foto na caneca. A foto vai ficar na caneca lá. Pode colocar no micro-ondas, na fogueira, no fogão. Fogão dá? Acho que fogão não, né? Pode colocar gelado, quente, é legal demais. Eu tenho minha caneca aqui, ó. Tá do meu lado aqui na minha mesa de vidro. E eu vou tomando a água enquanto eu falo o programa, né? Quando não é água, é café. Às vezes é chá, mas às vezes é água, né? Como hoje aqui, é bom ter um golinho de água para poder falar bem aqui na Rádio Ônibus. A gente fala bastante. Caneca Rádio Ônibus você pode adquirir direto do site da 14 Bis Estampas. Já compartilho o link. Custa apenas, olha só, hein? Tudo aumentou. A caneca nós estamos segurando, hein, gente? Estamos segurando. R$ 25,00 mais o frete. Só isso. Você não vai encontrar. Procura no Google aí, ó. Que menos que isso, você só vai achar de plástico. Aí não vale nada. A nossa é em cerâmica. É linda. Linda ou não é, Félix Júnior? Caneca da Rádio Ônibus. R$ 25,00 mais o frete. O intervalo é rapidinho. Na sequência, tem um primeiro sorteio dessa noite. Valendo a boneca. Oferecimento da Roma Brinquedos, né? Uma das principais fabricantes de brinquedos do Brasil. Junto com a Rádio Ônibus, oferecendo esta linda boneca para você. Quer ganhar? Fica ligadinho aí para ver, hein? É sorte. É valendo a boneca. Depois tem o cofrinho e tem o ônibus. A Roma Brinquedos transforma a imaginação em realidade. Trabalho, dedicação e paixão para criar inúmeros brinquedos com a mais alta qualidade. Com mais de 60 anos no mercado, nosso objetivo sempre foi levar diversão para todas as crianças. Roma Brinquedos. Rádio Ônibus. A Rádio Ônibus é o encontro de todos os apaixonados pelos ônibus, caminhões, picapes, veículos militares antigos, tratores, colecionadores nacionais e internacionais, empresas e particulares, que além do bom gosto, cuida da preservação e da memória dos transportes. Rádio Ônibus, 24 horas. A sua verdadeira companhia. Há mais de 20 anos no mercado, a Bela Tintas oferece as linhas residencial, industrial e automotiva para todo o Brasil, trabalhando sempre com as melhores marcas. A Bela Tintas oferece também ferramentas, acessórios e equipamentos de segurança. São 29 endereços para bem atender você. Avenida Pereira Barreto, 646, São Bernardo do Campo. Telefone 4121-9292. Acesse belatintas.com.br. Falou em tintas, pintou Bela Tintas. Atenção, ocorrência grave, MG-435, sentido Sabará. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus! O Thiago passou por isso. Ajuda. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu. Imprudência de um veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. Tá na entrada. e no carro da vítima fatal, ele e mais três crianças. O que é que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não. Ajuda, ajuda você, cara. As crianças imobilizadas, chorando, pedindo pra ver o pai. O pai tava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Direção defensiva. Dirigir defensivamente é o melhor modo de evitar acidentes. Diariamente, ocorrem inúmeros acidentes de trânsito, trazendo como consequência grandes prejuízos humanos e materiais. Dirigir defensivamente é planejar todas as ações pessoais com antecedência, a fim de prevenir-se contra o mau comportamento de outros motoristas e as condições adversas. Dirija sempre defensivamente. Com oferecimento de CET, Centro Escolar de Trânsito. Acesse agora o nosso site www.ctcursos.com. Curso para transporte coletivo, escolar, produtos perigosos, emergência, reciclagem. CET, Avenida Carlos Lacerda, 1143, Jardim Rosana. Acesse agora o site, saiba mais sobre os cursos. www.ctcursos.com. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Vamos lá para o primeiro sorteio dessa noite. Para os amigos inscritos no nosso canal do YouTube, instalar o aplicativo, compartilhar no Facebook. Tem gente que até ligou no celular, mas não vale, não é? Até no meu telefone fixo descobriram e me ligaram aqui, hein? Vamos para o primeiro sorteio valendo uma boneca. Tem meninos querendo ganhar boneca? Tem. Tem tio querendo ganhar boneca? Também tem. Tem gente que quer ganhar boneca para neta, para filha, para sobrinha, é? Ou para você mesmo que faz coleção aí. Vamos lá então para o sorteio. Vamos ouvir o som dos tambores. Na hora que ele parar, aparecerá na minha tela aqui o ganhador ou a ganhadora desse primeiro sorteio na Rádio Ônibus dessa sexta-feira. O oferecimento é de Roma Brinquedos, uma das principais fabricantes de brinquedos do nosso país. É, procure aí na loja do ramo, em sua cidade, para conhecer todos os brinquedos Roma. E pode ser que você ganhe nessa noite. Ou a boneca, ou o ônibus, ou o cofrinho. Quem será? Saiu? Cadê? Deixa o computador ler direitinho. Pronto! Agora sim! Vamos saber se é ele ou se é ela. Vamos verificar direitinho aqui se fez, se mandou, se fez, se já se inscreveu no canal do YouTube. E também se... é, já fez aqui todas as etapas. Cumpriu, né? Cumpriu. E desta vez é ela. Olha que legal, hein? Apesar que na foto aqui da pessoa, é, no Facebook, aparece a foto da família. Né? Tem ele, tem ela, mas está cadastrado o nome dela. Quem ganhou a boneca nessa noite é, não sei qual a idade dela, é Andressa Siqueira. É, Andressa Siqueira, a ganhadora do primeiro sorteio aqui da Rádio Ônibus, Andressa Siqueira. Se estiver ouvindo, já entre em contato. Nós vamos entrar em contato com você até semana que vem, é o prazo, senão a gente faz novo sorteio. Andressa Siqueira, tá certinho o nome aí, Andressa Siqueira, vamos procurar no Facebook para ver se já está online nessa noite. Andressa Siqueira, não sei de onde é a Andressa, vamos ver se a gente descobre aí. Eu estou sozinho, sem a ajuda da minha filha, na Caroline, aí fica mais complicado pra gente fazer um monte de coisa sozinha aqui. Vamos procurar a Andressa Siqueira aí, porque na inscrição não aparece assim, né? Só aparece a foto da pessoa que, aliás, está com a família. Andressa, parabéns, Andressa! Que legal, hein? Não sei se é pra ela que vai ficar a boneca, mas parabéns, viu, Andressa? Se é pra você ou se você vai presentear alguém, né? A gente vai tentar saber depois quem é que vai ficar com a boneca. Se é você mesma ou se é uma filha ou uma sobrinha, talvez, né? Ou uma irmã, não sei. Parabéns, Andressa Siqueira, a ganhadora do primeiro sorteio da Roma Brinquedos. Ainda hoje tem o cofrinho e, claro, tem a miniatura de ônibus. A Roma Brinquedos transforma a imaginação em realidade. Trabalho, dedicação e paixão para criar inúmeros brinquedos com a mais alta qualidade. Com mais de 60 anos no mercado, nosso objetivo sempre foi levar diversão para todas as crianças. Roma Brinquedos. E depois do sorteio, tem mais música na programação da Rádio Ônibus. Vamos ouvir Blitz. Quem não gosta de Blitz é difícil, hein? Muita gente gosta. Boa viagem para você. O alô especial para o Ronaldo Nascimento, que está em Monte Alegre, Rio Grande do Norte. O homem viaja, hein? Eu acho que ele está lá agora, né? Porque ele está sempre ouvindo, mas às vezes ele está lá, às vezes ele está em São Paulo, às vezes está no Rio. Ele não para, o Ronaldo Nascimento. Ele que já foi motorista do rodoviário, mas não chegou a trabalhar no fretamento, né, Ronaldo? Fretamento não, né? Mas entende tudo do rodoviário. Boa noite pra você, boa viagem, coloca cinto de segurança. Já já tem Márcia Pontes falando das novidades do Código de Trânsito Brasileiro. Sabe, essas noites você sai caminhando sozinho. Debaixo d'água, nosso amor era mais gostoso. Mas de repente. Aqui também tem música? Ainda mais sexta-feira, não é? E atenção, sexta-feira muita gente gosta de passear. Sexta-feira vai nos shows, não é? Toma umas e outras e acha que ele pode depois pode voltar para casa dirigindo, né? Deixa o carro lá então, se não tem ninguém para dirigir para você, volta de táxi. Ou volta de Uber, do jeito que você quiser, de ônibus, né? Também. Mas cuidado, hein? Se estiver cambaleando, não pode entrar alcoolizado no ônibus, hein? É, não pode não. E tem muita gente que tenta embarcar na rodoviária embriagado. E a recomendação, a orientação é que não pode, né? Não pode mesmo. Ô Lula, eu sei que ela já falou desse assunto, né? Eu sei, se ela não estiver fazendo janta, cansada, ou o nosso amigo Jorge, a Expresso Brasileiro, que vende passagem também, é bilheteiro, tem lugares que fala bilheteiro, tem lugares que fala agenciador. Eu sempre gostei de chamar de agenciador, né? Hoje é moda, né? Trocam os nomes para ficar mais chique, eu gosto mais de agenciador, acho mais bonito. Mas se ela puder participar, falar sobre se pode ou não pode viajar embriagado em ônibus rodoviário, urbano também não pode, né? É que às vezes tem motorista que acaba levando camarada de dó, mas não pode também entrar embriagado. E no urbano a situação é um pouco mais diferente, né? O motorista está sozinho lá, aí você vai recusar, você não sabe como é que o cara vai poder agir. É complicado, né? Outra história. Mas no rodoviário, lá no guichê, na hora da compra da passagem, o bilheteiro ou o agenciador pode se recusar de vender a passagem. Tô certo, ô Rejane? Não é verdade que não pode viajar embriagado? Depois conta pra gente aí. Vamos agora no nosso programa aqui com as informações dos amigos repórteres. Tudo, né, que acontece no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui. Ainda hoje tem Adamo Bazzani, tem Claudinho de Jesus e Márcia Pontes com os últimos destaques do Código de Trânsito Brasileiro, as suas atualizações. Constantemente tem coisa lá importante para a gente saber. Vamos entender isso daqui a pouquinho aqui na Rádio Ônibus. Vamos agora com as informações do Rio de Janeiro. A campanha no segundo turno é marcada por quê? Acusações. Troca de acusações. Inclusive teve um candidato que teve um debate aí que ele não foi, né? O Crivella, não é? Na Rede Globo, ele não foi. Em um debate aí ele não quis aparecer. Vamos com as informações direto do Rio de Janeiro. O TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, recebeu em uma semana cerca de 300 pedidos de direito de resposta durante a campanha eleitoral. Na avaliação do coordenador de fiscalização do TRE, juiz Marcelo Rubioli, isso mostra que a campanha eleitoral do segundo turno foi marcada por muitas acusações e poucas propostas. É uma campanha que esqueceu as propostas e partiu para a agressão, né? É uma tônica nas cidades onde já é segundo turno, que as campanhas estão mais pautadas em acusações, né, e tentar denegrir a imagem de cada candidato do que efetivamente mostrar as propostas e as plataformas de cada um, né? De acordo com ele, a situação se repete também em outros municípios fluminenses. Em todo o estado, 8 cidades terão segundo turno. O juiz explica quando o direito de resposta pode ser solicitado. O direito de resposta existe quando a propaganda veicula fatos inverídicos, caluniosos, difamatórios ou injuriosos. Sempre que há esse tipo de agressão, é possível que o agredido se manifeste na propaganda de quem o atingiu, né? Tempo mínimo de propaganda de resposta são 60 segundos pela resolução do TSE, salvo se o tempo de agressão ou o espaço de agressão seja maior, né? Com a proximidade da votação, Rubioli diz que a Justiça Eleitoral vai intensificar a fiscalização, principalmente em relação à corrupção eleitoral, compra de votos e boca de urna. A campanha eleitoral gratuita em rádio e televisão termina nesta sexta-feira. No sábado, os candidatos podem fazer campanha eleitoral com alto-falantes, amplificadores de som, caminhada, carreata e passeata e distribuir material gráfico até 10 horas da noite. O segundo turno ocorre neste domingo. Do Rio de Janeiro, Carol Assunção. Muito obrigado, Carol. As principais notícias e tudo o que acontece no mundo você fica sabendo aqui. Amigos conectados nessa noite em Itapevi, Rio de Janeiro. Muita gente do Rio, hein? Outros lugares também, além da capital. São João de Meriti, também Rio de Janeiro. Interior paulista, Itaquaquecetuba, Catanduva, região de Campinas, São Paulo em peso, maior parte em São Paulo, conectada com a gente. E também nos outros países. Agora nós temos o nosso novo ouvinte, lá na terra do sol nascente, o Alan. Alan, vou falar só o Alan que é mais fácil. O Alan é chinês. Descobriu a Rádio Ônibus graças ao Lula, instalou o aplicativo, mandou foto e tudo, né, para provar que ele instalou o aplicativo. E me parece que ele trabalha em fábrica de ônibus. E lá na China, que nesse horário deve estar trabalhando, não é? Não dormindo, trabalhando, daqui a pouco nós é que vamos dormir, né? Ele está trabalhando e ouvindo a Rádio Ônibus na China. Só que nós vamos mais pertinho da gente. Além da China, a Argentina, ligado com a gente. Eduardo Perruchot. Olá, buenas noches, amigo Enrique. Espero te encuentres bien. Aquí vamos de paseo con mi familia a la Virgen del Cerro en Salta. Queda a 1400 kilómetros de donde moramos nosotros. Y vamos escuchando mientras hay señal de internet, amigo. Aquí hay poca. Um forte abraço e um muito bom fim de semana para todos. Eduardo, tchau, tchau. Grande, Eduardo. Então, quando a internet tá legal lá, vai conseguindo ouvir no carro, com a família, passeando e ouvindo a Rádio Ônibus, hein? Isso porque ele trabalha em empresa de ônibus, a Zenit Transporte. E o assunto transporte ônibus é bom demais a gente ouvir, não é? E tem muitas novidades, inclusive a Volvo. Agora, no nosso site aqui, você pode acompanhar também. Tem mais um lançamento interessante aí, do sistema híbrido, não é? Sistema híbrido que a Volvo também está lançando, desenvolvendo mais uma tecnologia, que quem é passageiro não se dá conta disso. O que falta é mais vontade política do que qualquer outra coisa. No nosso site já tem a matéria na íntegra para você ler. E agora você já pode acessar e depois ler quando você quiser aí também, né? Veículos híbridos reduzem emissões e custos operacionais do transporte urbano. Em experiência, em teste, um ônibus híbrido que está rodando na cidade de Curitiba, no Paraná, onde tem a matriz lá da Volvo no Brasil. A demonstração do ônibus elétrico está circulando lá pelas avenidas de Curitiba. Gente, você olha o ônibus, você pensa, você olha a foto que está no nosso site, você pensa que é na Europa. Nem parece que é no Brasil. Primeiro que a pintura é sensacional, o modelo do ônibus é lindo demais, né? O sistema híbrido que é excelente, tem um sistema de que ele faz vai recarregando, né, as suas baterias, sistema elétrico, né, que é bem interessante. O veículo ele vai fazer a parada no ponto de ônibus e acima do ponto de ônibus tem um sistema eletrônico, né? Elétrico, melhor, que vai fazendo o recarregamento das baterias ali. É bem interessante, o veículo quase que nem precisa parar para fazer isso. Ele em movimento, ele vai recarregando as baterias. É muita tecnologia, não é? É muito, e muita coisa brasileira também. Participa com a gente e deixe sua opinião. 16991821468, além das opiniões, as suas mensagens. Eu prefiro mensagem de áudio, né? Tem gente mandando foto para mim, não é? Manda mensagem, até mesmo para falar aqui do evento, né? O 10º Bus Brasil Fest. Manda mensagem de áudio aí convidando os amigos, tá bom? Prefiro que você mesmo fale do evento aqui do que eu tendo que falar aqui na nossa programação. Vamos em contato agora com Adamo Bazani com as principais notícias do mundo do ônibus. Ele que está sempre conosco aqui com muita credibilidade com as principais notícias do mundo do transporte. Alô, Adamo Bazani. Henrique, novamente aqui na Rádio Ônibus para falar sobre transportes regionais no ABC Paulista. Com a entrada da empresa de ônibus Suzantur por contrato emergencial de 180 dias, nas 15 linhas da região da Vila Luzita, que eram operadas pela Expresso Guarará, os transportes em Santo André, no ABC, ganharam destaque na mídia. O início das operações foi marcado por reclamações dos passageiros, principalmente em relação ao porte de veículos considerado insuficiente, com menos ônibus articulados e a quantidade total de ônibus também menor. Os serviços começaram com 71 carros e hoje estão com 74. Até 8 de novembro, a empresa tem de disponibilizar 82 ônibus. Mas enquanto os holofotes estavam sobre as operações na região da Vila Luzita, os passageiros das demais linhas da cidade, operadas pelas empresas que integram o consórcio União Santo André, enfrentam problemas como lotação e ônibus que rodam na cidade acima aí da idade permitida pelo contrato, que exige média de 5 anos, idades máximas de 8 anos para convencionais, micros e micrões e 12 anos para articulados. Além disso, nem toda a frota da cidade é acessível para pessoas com mobilidade reduzida e outras limitações. A acessibilidade está presente em 73% da frota andreense, mas pela lei já deveria ser em 100%. Em resposta ao Diário do Transporte, a SATRANS admite problema, mas diz que notificou em julho as empresas de ônibus para regularizarem a situação, o que não aconteceu integralmente. Companhias como a Aviação Vaza, a Empresa Urbana Santo André, Curuçá e Expresso Guarará, esta que deixou as operações, já foram multadas por causa da frota vencida. Em setembro, as companhias do consórcio União Santo André atingiram a idade média de 5 anos e terão 6 meses para se adaptarem. A reportagem do Diário do Transporte também verificou ônibus de grande porte circulando sem cobradores. A SATRANS informou que a prática não é permitida e que multou a Aviação Guaianazes e Empresa Urbana de Santo André. Lotação também é outro problema enfrentado em diversas linhas do consórcio. A SATRANS também, em resposta ao Diário do Transporte, admitiu que as operações de algumas linhas precisam ser revistas. Em especial a B47, uma das mais movimentadas, Vila Luzita, Vila Palmares, da Aviação Vaz, cujo problema de lotação chamou a atenção do poder público em vistoria nessa semana após os questionamentos da reportagem do Diário do Transporte. Olha a curiosidade, Henrique, é uma das linhas com maior movimento de Santo André, uma dos maiores movimentos de todo o ABC Paulista, e ela só opera com micrões, isso mesmo, micrões que trafegam completamente abarrotados. Quer mais detalhes, quer outras informações? Às vezes, o assunto é de Santo André, mas não tem muito a ver comigo. Não, muitas coisas que ocorrem em Santo André também podem estar ocorrendo no sistema de transporte aí da sua cidade. Até mesmo com essas respostas, você pode cobrar aí das autoridades o melhor serviço de mobilidade urbana. É com você, Henrique. É, Adamo Bazani, complicado, hein? Nós temos os dois lados, né? O Brasil é 880. Não conseguem estar no meio termo, é sempre 880. Por um lado, nós temos grandes empresas, fabricantes, de altíssima tecnologia, os ônibus cada vez mais modernos, e por outro lado, nós temos gerenciadores e o sistema político defasado, que a gente fica cada vez mais preocupado, não é? Porque, olha só, gente, como micrão, você vai utilizar uma linha de ônibus, que é populosa, e vai colocar micro-ônibus. Não há quem aguente. Sabe por que isso acontece? Porque político não anda de ônibus, vereador não anda de ônibus. Alguns andam, né? A gente já viu foto aqui de alguns, eu conheço alguns que andam. Não são todos, mas tem muita gente que não anda. Ou anda só em horário que está livre, né? Era bom andar na hora de conhecer os problemas. Secretário de transporte anda de ônibus? Estou para ver um secretário que anda ou que entenda realmente de ônibus, né? A gente vê secretário que entende de tantas outras coisas, mas não sei se entende de ônibus mesmo, né? Como a população entende? Quem entende é o usuário. O usuário que sabe que tipo de ônibus ali vai ficar melhor para a sua linha. Você vai colocar um micrão, um micro-ônibus. Um micrão é um micro, né? Um micro-ônibus é uma linha populosa. Eu viajo bastante na zona sul de São Paulo e utilizo micro-ônibus. Saio de Santo Amaro e vou para a Vila Missionária. Lá é outro também sistema que não funciona. Os caras colocam micro-ônibus, uma linha completamente abarrotada, cheia de gente. Tem alguma coisa errada. Ninguém está vendo isso. A população fica debaixo de sol, debaixo de chuva, não tem cobertura, paga R$3,80 e com essa sempre ameaça de aumentar a passagem. Não é? Lá no ABC também. Tem coisas boas? Muita coisa legal. O sistema Metra, que a gente acabou de falar aqui. É o que eu acabei de dizer, R$8,80, né? Não consegue ter o meio termo das coisas, né? Ou a coisa é boa ou a coisa é péssima. Não é? E para ficar excelente ainda tá longe, hein? Precisa de muito empenho político. Porque empresa séria brasileira, indústria brasileira, está trabalhando séria, né, para fazer cada vez o seu melhor. Mas as questões políticas estão doendo demais, né? Eu queria muito que tivesse mais vereador que andasse de ônibus. Eu não sei se no ABC tem. Tem eleição daqui a pouco aí, né, acontecendo. Que tivesse aí os novos, né? Ou não sei como é que está a situação aí. Mas que tivesse, né? Alguém que fosse gerenciar a cidade, que pudesse realmente andar de ônibus, né, e trabalhar de ônibus, para conhecer a realidade, né? Eu sei que alguns dizem que isso é utopia, mas quem sabe um dia, né? Andar de surpresa, dar uns perdidos por aí, para ver como é que está a linha, para ver se a empresa está cumprindo realmente com o combinado, porque na hora de pedir dinheiro lá, está querendo a sua parte, não está? Mas a população é que sempre se lasca, não é? Não é isso? Então, né? Então vamos lá, vamos melhorar essas coisas aí, porque tá difícil desse jeito. Quem perde sempre é o usuário. 24 horas no ar. Rádio Ônibus. música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Já tem amigos na escuta atendendo o meu pedido, eu falei aqui, né? Tem muita coisa para eu ler, eu prefiro você mesmo falar. E tem um evento que vai acontecer no Pacaembu, de ônibus também, e vamos ouvir o próprio amigo aqui falando. Alô, boa noite. Boa noite a todos, eu sou Fábio Klein, faço parte da defesa do Trolleybus e juntamente com o Portal do Ônibus estamos vindo convidá-los a todos no dia 11 de dezembro a vir prestigiar o evento Bus Brasil Fest, que acontecerá na Praça Charles Miller em frente ao Pacaembu. Tá ok? Com ônibus antigos, rodoviários e urbanos e também alguns atuais, mostrando a evolução do transporte no país, no Brasil. Né? Conto com a presença de vocês no dia 11 de dezembro. Uma realização do Defesa do Trolleybus e do Portal do Ônibus. Muito obrigado a todos. Que voz bonita do rapaz, hein? Até parece locutor, né? Ó, voz bonita, hein? Muito bom, obrigado pela participação, hein? É isso aí, a sua voz é muito melhor, né? E assim vai contando os detalhes. Em defesa do Trolleybus. E se você não viu o nosso vídeo no canal do YouTube, que foi publicado agora à noite, tem as entrevistas com o Thiago Terce, da Metra, e tem a entrevista com o José Antônio, da Eletra. A Eletra é fabricante do sistema de tração elétrico. E o Thiago Terce é da comunicação da Metra, o sistema que gerencia lá no ABC, mais ABD, né, do que ABC, e chega até São Paulo também. É bem legal, em defesa do Trolleybus tem uma equipe enorme, né, e nesse evento maravilhoso aí de mais veículos antigos. Daqui a pouco ele volta, vou colocar de novo a mensagem dele para lembrar quem está chegando mais tarde em casa, né, desse evento que vai acontecer. Lembro também do evento em São Caetano do Sul, com o apoio do primeiro clube do ônibus antigo e da Rádio Ônibus, né? Mais uma vez o Atílio Santarelli, nessa loucura, né, de gostar dos caminhões e de ônibus também, e de carros antigos, estará realizando em São Caetano do Sul a segunda exposição anual de caminhões e ônibus antigos. Dias 25, 26 e 27 de novembro, a Rádio Ônibus estará presente, junto com o primeiro clube do ônibus antigo também. Participe! São Caetano do Sul também tem evento, não para. E agora é mais uma vez dos caminhões e dos ônibus. 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Daqui a pouco tem Márcia Pontes participando conosco aqui, ela que fala do Código de Trânsito Brasileiro. Agora quem falará na Rádio Ônibus é Rodolfo Risotto. Urgente é a vida, o resto pode esperar. E agora o comentário de Rodolfo Risotto do SOS Estradas. A segurança no trânsito também depende de você. Urgente é a vida, o resto pode esperar. Em 2015, o seguro DPVAT pagou mais de 650 mil indenizações e dessas 79% por invalidez permanente. As mortes no trânsito fazem sangrar os corações de familiares de mais de 40 mil pessoas por ano e centenas de milhares sofrem as consequências da invalidez permanente. Os familiares de vítimas de trânsito têm muita dificuldade em superar a dor da perda de um ente querido, o que é absolutamente compreensível, mas há quem transforme o luto em luta. Essa é a história de Regis e Diza Gonzaga após a perda de seu filho Tiago. Ele havia completado 18 anos uma semana antes da madrugada de 20 de maio de 1995, quando ao voltar de uma festa, o carro em que estava de carona chocou-se contra um container colocado irregularmente em uma avenida da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Um ano depois, o casal fundava a Fundação Tiago Gonzaga, em 13 de maio de 1996. A partir do sofrimento da perda, os pais de Tiago decidiram que deveriam surgir ações de prevenção para que esses fatos não se repetissem. Assim nasceu a Fundação e o Vida Urgente, que tem como missão preservar e valorizar a vida, desenvolvendo programas educativos, culturais e informativos direcionados a crianças, adolescentes, jovens e adultos, com o intuito de desenvolver a humanização no trânsito. Hoje o Vida Urgente encontra ressonância nas famílias, escolas, empresas, órgãos públicos, enfim, toda a comunidade gaúcha, com reflexos operativos em outros estados brasileiros e também em outros países. Há poucos dias estivemos em Porto Alegre com a Deezer, que nos mostrava com muito orgulho todas as ações desenvolvidas pela Fundação e a nova campanha dos 20 anos do Vida Urgente. A peça principal é um vídeo intitulado Carona de Pai, onde jovens que saem de uma balada, naturalmente sob efeito de bebida alcoólica, conseguem uma carona com pais que apoiam o Vida Urgente. Na viagem, conversam sobre o hábito de beber e dirigir. Alguns admitem que dirigem, eventualmente sob efeito de álcool, e uma jovem chega a dizer que dirige melhor após a terceira cerveja. No final da carona, chegando ao destino, o motorista revela que perdeu um filho ou filha em acidente numa carona mortal. Naturalmente que os jovens ficam desconcertados e, no final, abraçam emocionados os pais que perderam seus filhos em acidentes, mas fazem questão de ajudar outros jovens a preservarem as próprias vidas. São pais que ajudam a evitar que outros pais passem pelo mesmo sofrimento. Não há como não se emocionar. E recomendo que visitem o www.vidaurgente.org.br para ver o vídeo e compartilhar, além de conhecer melhor o trabalho extraordinário desenvolvido pelo Vida Urgente. Afinal, urgente é a vida. O resto pode esperar. É, Rodolfo Risotto, direto ao assunto. Muito bom o comentário dele, né? Ainda mais nessa sexta-feira, logo o pessoal já sai para balada, essas coisas todas. Não pode esquecer, não é? Não pode combinar direção com a bebida com a direção e outras drogas. E muito menos quem é profissional, habilitado, fez curso, transporta pessoas. Vi uma cena esses dias muito triste dentro do ônibus da Campo Belo. Terminal Campo Limpo. Estava indo para Santo Amaro, é o meu primeiro ônibus. Eu levo para chegar na outra emissora de rádio, são 3 ônibus. O primeiro ônibus estava no ônibus articulado, no ônibus lindo, novinho. E aí entraram na porta traseira 2 profissionais, que eu não me lembro se eles são da mesma empresa que eu estava no ônibus, se eles são da Campo Belo, por exemplo. Eu acho que talvez seja até de outra empresa. Mas entraram sem pagar, né? Porque existe essa liberdade lá de... Eu não sei se eles estavam indo para algum ponto de trabalho ou se eles estavam voltando para casa. O triste foi que um dos profissionais que estavam uniformizados com a camisa da empresa tirou de uma de suas bolsas, que é chamada de cachorrinha, né? Também aí pelos motores rodoviários, tirou da bolsa uma garrafa embrulhada em um jornal. E em risos, um dizia para o outro: é isso que eu estou pensando? Eu dizia: é sim, toma aí. E passou para o outro. E aí iam viajando dentro do ônibus, como passageiros, não estavam dirigindo, mas com essa garrafa, que bem possível estivesse com eles na hora do trabalho. Isso é muito triste, ver profissionais que, entre uma viagem e outra, dentro da sua bolsa, existe uma garrafa que está camuflada ali, às vezes embrulhada no jornal, ou às vezes a garrafa é de refrigerante, mas o que tem lá dentro, só ele que sabe. Muito triste a situação. E nos CFCs da vida aí, nas reciclagens, é fácil encontrar o profissional que tem que fazer reciclagem, e é obrigatório, aí ele está lá fazendo, porque por muitas vezes sofreu acidente, passou por situações complicadas, porque está no vício do álcool e não consegue largar e leva o álcool para a garagem, né? E ainda partilha entre o colega de trabalho como se fosse a melhor coisa do mundo, né? Eu não sei se o nosso amigo William está na escuta, o William Tudo Sobre Ônibus, porque está de férias, né? O camarada está de férias, vamos deixar ele descansar, né? Mas eu gosto de falar aqui, de repente o camarada está ouvindo, para saber dele se ele já presenciou isso, né? Dos colegas, não precisa nem dizer nome da empresa, nada disso, mas é triste ouvir e ver como eu vi profissionais do transporte que tem na sua pochete, lá na sua maleta, né, de trabalho, dentro dessa maleta, uma garrafa que só Deus sabe o que tem dentro lá. Coisa boa não é, porque se fosse não estava escondendo, né? Rádio Ônibus. A Rádio Ônibus é o encontro de todos os apaixonados pelos ônibus, caminhões, picapes, veículos militares antigos, tratores, colecionadores nacionais e internacionais, empresas e particulares, que além do bom gosto, cuida da preservação e da memória dos transportes. Rádio Ônibus, 24 horas, a sua verdadeira companhia. Depois da música tem Claudinho de Jesus e na sequência também tem Márcia Pontes nessa noite. E já já tem um segundo sorteio, hein? O segundo sorteio dessa noite é de um cofrinho. A Roma Brinquedos está oferecendo um cofrinho, um lindo cofre em formato de porco, de ursinho, ensinando as crianças a colecionar, né? Aliás, a poupar as moedas, o dinheiro. É lindo o cofrinho, hein? Roma Brinquedos se destacando mais uma vez até nesses presentes diferentes, né? Vamos lá, desde o início a música Jota Quest, Dias Melhores. Boa noite, boa viagem. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando. Jota Quest na Rádio Ônibus nessa noite de sexta-feira. Tem reprise no nosso programa de sábado, domingo e até segunda, hein? Nesses dias, por enquanto, não tem programa, mas estamos na luta aí. E tudo depende de patrocinadores, né? A nossa programação gradativamente vai melhorando, vai aumentando, as nossas reportagens também, as nossas visitas nos eventos, tudo depende de patrocinador. E agora você tem uma forma bem legal de investir através da internet, anunciando o seu produto, o seu serviço. E claro que não precisa ser exatamente ligado ao setor de transporte, não é? Porque motorista compra sapato, motorista compra roupa, que mais que motorista faz? Vai para o motel, né? Também vai, né? Que mais? Motorista vai, precisa de plano de saúde, precisa de material de construção, precisa de arrumar alguém que mexe com informática, quer comprar uma miniatura. Motorista precisa de tudo, não só motorista, como todos que trabalham no setor de transporte. Então tem produto para você vender aqui um montão. Melhor do que você ficar investindo papelada aí e dando para o pessoal entregar no semáforo. Eu não aguento mais, gente. Toda vez que eu paro no semáforo, eu penso que nos dias de hoje isso não vai existir mais. Vem um camarada entregar o mesmo panfleto. Às vezes eu passo duas, três vezes no mesmo lugar, o camarada vem entregar um monte, um calhamaço de propaganda para mim, né? Não dá mais, no dia de hoje, a natureza agradecerá muito se você não utilizar mais esse tipo de anúncio. Ao contrário, anuncie aqui com a gente, na Rádio Ônibus. E agora tem uma modalidade bem legal, que é no nosso aplicativo. Se você olhar o nosso aplicativo aí, vai notar que no rodapé dele tem banners. E esses banners com link que pode levar o ouvinte para o seu site. E se você quer divulgar uma página no Facebook, também dá. Se você quer divulgar a sua dupla sertaneja, também dá. Um livro, enfim, o que você quiser. Uma marca, um serviço, um produto. Agora você pode divulgar diretamente também do nosso próprio aplicativo. E assim, gradativamente, nós vamos aumentando aqui as nossas frequências no nosso, na nossa programação. Agora já está quase que fixo, né? Sexta-feira à noite, ao vivo. Isso não é mais de manhã. De sexta agora é ao vivo à noite, atendendo a vários pedidos de motoristas que chegam tarde, gente que chega mais tarde em casa, gente que vai para a faculdade, chega mais tarde e quer ouvir a rádio ônibus, né? Então, nós estamos atendendo a solicitação aí de diversos amigos que querem ouvir a rádio ônibus à noite, né? Quanto mais tarde, melhor, dizem eles. Então, tá bom. Cadê o Emerson de Suzano, hein? Não ouviu a voz do Emerson nesses dias. Ele tá trabalhando, eu vi foto eu vi, ele com a camiseta da Rádio Ônibus, ele dirige um micro ônibus, coisa linda o micro ônibus. Então, tô sentindo falta da voz do Emerson, né? Se ele puder, não sei se ele tá exatamente nesse horário na escuta ou na reprise, ele pode mandar a mensagem que eu coloco no ar sempre no próximo programa. Vamos ouvir agora o nosso parceiro Claudinho de Jesus, ele que é apresentador do programa Juntos na Web, junto com o Zé Rodrigues. E amanhã, sábado, na Web Rádio Missão Jovem, eles apresentam às 10 da manhã, às 10 da noite, juntos na Web. Na Rádio Ônibus é aos domingos, próximo das 14 horas. Claudinho de Jesus. Olá, Henrique Estrada e amigos da Rádio Ônibus. Eu sou Claudinho de Jesus, do programa Juntos na Web. A matéria de hoje vem do portal Terra. Os efeitos negativos de um transporte público caro e de má qualidade não estão restritos à questão da mobilidade urbana. Prejudicam também outras áreas vitais para a vida da cidade, como saúde, educação, finanças e cultura. Especialistas e integrantes do movimento Passe Livre, consultados pela Agência Brasil, avaliam que a mobilidade urbana está diretamente relacionada à qualidade de vida, além de ser um dos maiores causadores de estresse da vida das pessoas. É um trauma para todo mundo, principalmente para quem fica em pé 2 horas, crucificado, com alguém tentando pegar sua bolsa, apalpar, disse a Agência Brasil, o doutor em políticas de transporte pela Universidade Dortmund da Alemanha e professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília, Joaquim Aragão. De acordo com o interlocutor, né, um dos interlocutores e professor de história Lucas Monteiro, o incentivo ao uso de transportes individuais causa também problemas como aumento da poluição e do número de atropelamentos, o que resulta em mais gastos e problemas para a saúde pública. Dados do Ministério da Saúde mostram que em 2010, 42.844 pessoas morreram nas estradas e ruas do país. Deste total, 10.820 acidentes envolveram motos. No mesmo ano, o gasto total do Sistema Único de Saúde, o SUS, com acidentes de trânsito, foi 187 milhões. Só com internação de motociclistas foram gastos 85,5 milhões. A mobilidade bloqueia, inclusive, a vida social do cidadão de baixa renda, que fica sem acesso a entretenimento, cultura e lazer. Estes são privilégios das pessoas motorizadas. Uma família de 4 pessoas que queira se deslocar da periferia até um parque no centro da cidade, por exemplo, gastará R$ 24,00, caso a passagem unitária custe R$ 3,00. Para quem recebe salário mínimo, isso é impossível, disse Joaquim. Essa informação tem o oferecimento da Esquadrimax. O fim de ano está chegando. Que tal trocar as esquadrias da sua casa com a Esquadrimax? A Esquadrimax possui equipes especializadas que removem a esquadria antiga e instala a nova no mesmo dia. Consulte preços e condições no site www.esquadrimax.com ou ligue 5621 1581. Esquadrimax, coloque esse conforto em sua casa. É com você, meu amigo Henrique Estrada. Obrigado, Claudinho de Jesus, que voltará semana que vem com outros assuntos também relacionados ao transporte. Ele que também é apresentador do programa e aqui na Rádio Ônibus estará próximo das 14 horas com o programa Juntos na Web. Agora, como prometido, tem Márcia Pontes e ela é especialista em direito de trânsito e logo, logo, em breve, né, teremos uma novidade com a Márcia Pontes, nós vamos saber aqui na programação, em breve, e ela que participa constantemente em vários veículos de comunicação e até na televisão, dando uma verdadeira aula, né, sobre as questões legais do trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro. Márcia Gomes, vamos aprender mais um pouco com ela, sempre bom aprender, ainda mais relacionado ao nosso trânsito, né? Márcia Pontes. Olá, boa noite, meus amigos, ouvintes da Rádio Ônibus, saudades de vocês. Eu estou chegando hoje de mansinho no programa para comentar sobre algumas mudanças da Lei 13.281, que a partir do dia 1º de novembro altera os valores das multas que ficam mais salgadas entre 52% e 66%. Mas essa não é a única mudança, tem uma série delas, então vou falar brevemente sobre algumas principais aqui. Por exemplo, essa lei 13.281 revogou um artigo da lei 13.154 de 2015 e mudou o texto dessa lei, na verdade. Antes, todo motorista profissional que exerce o ato de dirigir como atividade remunerada, assim que atingia 14 pontos de infrações no seu prontuário do DETRAN, era obrigado a fazer um curso de reciclagem. O DETRAN convocava para fazer esse curso, agora ele é opcional. O motorista pode escolher, atingiu 14 pontos, pode entrar em contato com o DETRAN e dizer, olha, eu quero fazer esse curso. Só que ele não pode pedir mais vezes durante um ano. É uma vez no espaço de 12 meses. E se ele não optar? Tudo bem, corre o risco de chegar nos 20 e ter aberto o processo para suspensão do direito de dirigir. Outra mudança foi a criação do artigo 165A sobre a recusa ao teste de bafômetro. Antes, as pessoas se recusavam a fazer o teste de bafômetro, eram autuadas em R$ 1.915,40, esse valor vai subir para quase R$ 3.000, R$ 2.800 e alguma coisa. Só que agora, o simples fato de recusar o bafômetro também corre nessa multa. Mas espera aí, se antes não era assim, o que que mudou? Foi uma tentativa do legislador, do feitor das leis, de acabar com aquela história de que eu não posso produzir provas contra mim mesmo, por conta do Pacto de São José da Costa Rica, que rege as leis no direito brasileiro, dizendo que a pessoa não é obrigada a produzir provas contra si, não exatamente nesses termos, mas é por aí. Então é uma tentativa do legislador de fazer, obrigar a pessoa a fazer o teste de bafômetro. Se ela não fizer, automaticamente vai tomar uma multinha bem salgadinha. E uma mudança igualmente importante é a criação do artigo 312A, que eu vejo aqui, Henrique Estrada e os nossos amigos da Rádio Ônibus, um grande avanço em um atendimento a um apelo da população. Sempre as pessoas dizem, né? Em caso de acidente de trânsito, a pessoa tinha que ir lá, cuidar da pessoa que ele feriu, machucou no trânsito, cuidar dela no hospital. E agora abriu-se essa possibilidade com o artigo 312A. Nos casos em que a pessoa comete algum dos 10 crimes de trânsito, né? Por exemplo, racha, beber e dirigir, não prestar socorro e outros crimes de trânsito, em que for julgado, foi feita a transação penal e a pena privativa de liberdade, ela é substituída pela pena privativa de direitos. Significa o quê? Vai pagar serviços comunitários nos finais de semana, nos quartéis dos bombeiros, ajudando no atendimento, no resgate, nos prontos-socorros ao longo da semana também, e em outras atividades de resgate, de atendimento e de recuperação de vítimas de acidente de trânsito. A intenção do legislador foi atender o apelo da sociedade e fazer com que o motorista que provoca acidente, bebe, dirige, provoca outros crimes de trânsito, tenha contato com as vítimas, não necessariamente a vítima dele, mas a vítima do acidente de trânsito, que é uma vítima de toda a sociedade. Todos nós, sociedade, somos vítimas, né, dos maus motoristas no trânsito. Então, essas são as grandes novidades e eu gostaria de saber dos colegas o que eles acham sobre isso. Gostaram dessas novidades do CTB? A partir do dia 1º de novembro está valendo. Um grande abraço, meus queridos. Continua aqui em QAP Total, na escuta da nossa querida Rádio Ônibus. Um grande abraço. Obrigado, Márcia Ponte, direto de Blumenau, Santa Catarina. Muita sabedoria, conhecimento e sabe falar, não é? De uma maneira que a gente entenda. Essa do legislador aí, do infrator aí, está em contato, né, com socorros, com vítimas, isso tudo, né? É sensacional, né, gente? Qual é a sua opinião de tudo que ela disse aqui? E para quem chegou agora, não conseguiu na íntegra ouvir direitinho, vou colocar ainda até antes do término do programa, mais uma vez a Márcia falando aqui e trazendo essas novidades. Já a partir agora de novembro que está chegando, né? Batendo na porta aí. Importantíssimo. Você pode deixar a sua opinião também, se é a favor ou contra, tanto faz, é importante a sua opinião aqui na Rádio Ônibus, né? Você que é profissional, você que é observador, você que leva o filho para a escola, você que é transportador, você quer comentar, está no dia a dia aí no volante, pode dizer também se tudo isso, né, essas novidades, o Código de Trânsito Brasileiro, qual é a sua opinião? O que você acha disso tudo que a Márcia acabou de falar agora há pouco na Rádio Ônibus? Participe através do WhatsApp 16991821468 ou até mesmo direto do próprio aplicativo, onde agora você pode mandar sua mensagem de voz diretamente do aplicativo. E é direto do aplicativo. Nós vamos ouvir agora a participação do Fábio. Eu acho que é a mesma que ele participou agora há pouco, né? Vamos ouvir, não sei se é a mesma que ele mandou no Zap, mandou no aplicativo. Mesmo se for, não tem problema, que ele está falando do evento interessante aqui. Vamos ouvir o Fábio. Boa noite, meu amigo Henrique. Quero aqui agradecer a presença sua e do Rádio Ônibus no segundo workshop do Defesa do Trólebus. E em nome do Defesa do Trólebus, eu venho agradecer aqui e já convidá-lo a participar do evento lá no Pacaembu, que vai ser a 10ª BBF. No dia 11 de dezembro. Estão todos convidados aí. Muito obrigado e boa noite. A voz poderosa do Fábio, ele mesmo, né? Obrigado, Fábio, pela participação aqui. Quer mandar sua mensagem, considerações, convites, mensagens ou até comentários sobre o que a Márcia acabou de nos contar, as novidades? Participe. Se você estiver ouvindo a reprise, pode mandar mensagem. Sua voz não vai entrar no ar agora, porque será reprise, por exemplo, se ouvir, né? Agora à noite é ao vivo, 10 e 11 é ao vivo, dessa sexta-feira. Mas pode ser que durante a reprise, durante o dia, a tarde e outros dias aí, você esteja me ouvindo agora e poderá participar mandando sua mensagem de áudio. Ela fica arquivada aqui no nosso estúdio e ela entrará no ar no próximo programa, ao vivo, tá bom? É assim que funciona. Então pode mandar sua mensagem, mesmo na reprise, que não tem problema. Eu sempre coloco no ar aqui as participações dos amigos ouvintes. 16991821468. Nós vamos para a música. Vamos para a música e na sequência da música tem mais sorteio, né? Tem mais sorteio na Rádio Ônibus, é isso mesmo. E agora o sorteio é do cofrinho. Vamos deixar o ônibus para o último. É por último, é claro, né? Tá todo mundo querendo ganhar o ônibus, né? Ele, ela, gente pequena, gente grande, todas as idades. Vamos de música nessa noite com Paralamas do Sucesso. Boa noite para você, boa viagem. Cuidado aí, sinalização, respeitando a vida. Se você respeita a vida, respeitará com toda certeza a velocidade, a sinalização. Não fale ao celular enquanto dirige, muito menos vai zapeando. Deixa para o carona, né? Para os passageiros fazerem isso. Boa viagem e coloque cinto de segurança também em ônibus. Já já tem sorteio. Diferente. boa demais, né? Como é bom ouvir. Qualquer hora do dia, até agora, nessa noite. 10h15, nessa noite de sexta-feira. Toda sexta é ao vivo. Atenção às reprises, mesmo a reprise. Participe com a gente. Mande sua mensagem e faça seu comentário sobre os assuntos aqui na Rádio Ônibus. Tem mensagem chegando através do WhatsApp aqui. Será que é o da Atena ou o Jinandir? Não sei, né? Pode ser os dois juntos. Eles estão sempre juntos, os dois, né? Só não andam de mão dada, mas estão sempre juntos. Vamos ouvir? Alô? Cadê ele? Boa noite, Carlos Henrique. Boa noite, amigos Jurandir. Da Rádio Ônibus. Por incrível que pareça, hoje um atraso enorme aí na minha linha aí. Cheguei em casa agora às 21h40. Confesso que eu comecei a ouvir agora o programa, nem posso dar muita opinião. Só fica o meu registro que a partir de agora eu tô acompanhando a Rádio Ônibus até o último minutinho aí do programa, tá certo? Um abraço para todos os ouvintes, para você. A opinião da moça lá do Sul, lá eu não ouvi. Quando eu consegui ligar o aplicativo aqui para ouvir a rádio, já tinha terminado a opinião. Você disse que vai reprisar. Assim que você reprisar, eu posso falar, dar a minha opinião sobre o assunto, tá certo? Forte abraço aí, Carlos Henrique. Estou aqui depois de uma semana duríssima de trabalho, de tanto trânsito, confesso, um pouco de estresse, mas... Graças a Deus, agora tô eu, Rose e Belinha aqui ouvindo a Rádio Ônibus. É a família, hein, em peso. Em Santo André, né? Santo André. A Rose, o Jurandir e a Belinha. Belinha é a cachorrinha, né? Ô, Jurandir, vou chamar a sua atenção para dois assuntos. Na verdade, um pouco mais, eu acho, né? Porque tem o da Márcia, que tem vários assuntos interessantes. Mas o primeiro dele, eu vou até voltar na reportagem aqui, como você não ouviu, e tem mais amigos acompanhando agora a partir desse horário. Boa noite para quem está chegando agora na Rádio Ônibus. O primeiro assunto, quando eu comecei o programa, logo às 20 horas, né? Logo no começo, foi em relação ao fretado. E como você vem do fretado, está trabalhando no fretado, está no dia a dia, eu entrevistei dois empresários do fretado, que estão se queixando da região de Barueri. Não sei se você já atendeu Barueri, mas a queixa deles é que a prefeitura de Barueri está perseguindo quem trabalha com fretado lá. Não pode parar em ponto de ônibus. Tem muitas vias que seriam excelentes para o fretado, você não pode passar. As vias ficaram restritas. O acesso dificultou. Segundo os empresários, a prefeitura, de maneira proposital, complicou a vida de quem precisa levar os funcionários até o trabalho e buscar os funcionários, né, levando para casa. Ouça o comentário dos dois empresários, que vivem já há bastante tempo desse setor. Estão se queixando bastante. Queria saber a sua opinião em relação a isso também. Cidade de São Paulo, agora nos últimos, né, 45 minutos do segundo tempo, aí, parece que está podendo rodar na faixa de ônibus, né? Não no corredor do lado esquerdo, mas na faixa direita o ônibus fretado pode, né? Não tem mais multa. É isso, né? Só reforçando aqui, mas é isso, não mudou não, né? Tá valendo mesmo, é a pergunta que eu tô fazendo pro Jurandir também. Vamos ouvir como é que tá a situação do fretado lá em Barueri. É importante ouvir essas histórias, essas verdades por aí também, né? Os amigos que estão dizendo, estão no dia a dia. Porque quem vem de fora, ou quem entra em outro município, pensa que a regra é a mesma. E pode ter diferença de municípios aí, hein? Então você entra numa determinada cidade com ônibus fretado, você pensa que a lei é a mesma, por exemplo, da de São Paulo. Pode ser que você entre numa cidade que, Alphaville, Barueri, seja diferente. É o que está acontecendo lá em Barueri. E quem está se queixando são os próprios empresários. Eu conversei por telefone com um deles, aliás, dois, né? Vamos colocar dois aqui no ar, o Marcos e o Sinésio. Vamos ver. As dificuldades que a gente tem enfrentado na região de Barueri. Trabalho em Alphaville. Temos linhas de fretado em Alphaville. Uhum. Infelizmente, eles dão muito incentivo às empresas, né? Irem para lá, incentivo fiscal, por isso que a gente sai do estado de São Paulo e vão para o interior, né? E lá foi um dos lugares que mais tem incentivo, né, para as empresas irem, né? E agora que as empresas estão alocadas lá, precisa ir os funcionários, a mão de obra precisa ir para lá, né? Porque lá não tem essa estrutura, né? Não tem essa mão de obra, então tem que vir de fora. E a gente, como que faz o fretado, leva essas pessoas para lá, somos reprimidos, somos multados, o ônibus não pode parar nas vias lá, não pode parar em ponto de ônibus, é multado. Então, assim, a gente tem uma dificuldade tremenda, não pode passar nas vias principais. Quer dizer, tem os funcionários para atender, tem as empresas para atender, mas não tem, a cidade de Barueri não oferece uma infraestrutura para o fretado. Não oferece uma estrutura para o fretado trabalhar. A gente, infelizmente, para em alguns pontos, correr o risco

Essa é uma das perguntas aí para você que está no dia a dia. Olha a hora que o Jurandir chegou em casa, hein? Começa antes das 5 da manhã. Olha a hora que o camarada vai chegar em casa. É, trabalhar no fretado é complicado. Como é que você disse mesmo? Fretado, o que que é? Esqueci, como é que você falou esses dias aí, o Jurandir. Participa conosco, deixa sua opinião também. 16 99 82 14 68. Vamos fazer o sorteio? O intervalo é 1-2. Rapidinho tem o sorteio. Roma Brinquedos, dessa vez é um cofre. É um cofrinho com formato de ursinho, né? Ursinho ou porquinho. Nós vamos fazer esse sorteio. E por último tem a miniatura de ônibus Roma Brinquedos. A miniatura é linda. Assim como o cofrinho também. É mais um lançamento Roma Brinquedos, a nossa parceira pelo segundo ano consecutivo. Uma das principais fabricantes de brinquedos do Brasil. A Roma Brinquedos transforma a imaginação em realidade. Trabalho, dedicação e paixão para criar inúmeros brinquedos com a mais alta qualidade. Com mais de 60 anos no mercado, nosso objetivo sempre foi levar diversão para todas as crianças. Roma Brinquedos. JP Afiações Profissional. Afiando alicates de cutícula, tesouras, facas. JP Afiações Profissional. Afiamos na hora a lâmina de máquina de corte de cabelo. JP Afiações Profissional fica na Rua Manuel Borba, 130, Santo Amaro. Rua Manuel Borba, 130, Santo Amaro. JP Afiações Profissional. A voz que eu estou sentindo falta também esses dias é da Eliane, né, de Itupeva. Eliane participou, acho que na quarta, não foi? Na quarta ela participou, mas hoje não ouvi a voz da Eliane lá de Itupeva, ela que é da equipe do Mundo Truck. Nosso abraço aos nossos parceiros, Portal do Ônibus, Mundo Truck. É, o pessoal está sempre conectado com a gente aqui. Aí no nosso site você está vendo aqui, ó, nos slides, os parceiros que divulgam o nosso trabalho aqui também. Um divulga o outro. Isso que é importante, né? Eu sempre valorizei aqui, desde o pequeno ao grande, né? A gente sempre gosta de valorizar um trabalho legal, né? E graças a Deus, Deus tem sempre aproximado pessoas muito boas, né? Para estar com a gente aqui, caminhando com a Rádio Ônibus. Olha, gente, a Andressa Siqueira, que foi a ganhadora da boneca, já entrou em contato com a gente. Que legal, eu não sabia, mas a Andressa tem uma filha. Olha, eu pensei que era para ela a boneca, né? Andressa Siqueira, que legal, Andressa. A filha dela, tu é em contato com a gente aqui através do inbox. Chama-se Helena. Qual é a idade da Helena, hein? Vai ficar feliz, né? Deixa eu ver aqui, ela mandou uma foto linda. A boneca dela, a princesa, né? E vai ganhar uma boneca da Roma Brinquedos, oferecimento da Rádio Ônibus. Vai chegar aí. Qual que é a sua cidade aí mesmo, Andressa? Ela escreveu aqui, deixa eu achar aqui o nome da cidade, é Espírito Santo. Olha de onde está chegando a nossa audiência, Colatina, Espírito Santo, ligados com a gente. Parabéns, Andressa Siqueira. Um abraço para o Roberto Marques, o seu esposo, a família inteira e a Helena. Helena é a filha da Andressa Siqueira. Eu não sabia que a boneca iria para uma criança, olha que legal, hein? Achei que a boneca fosse para a Andressa, vai brincar as duas, né, claro, a mamãe e a filhinha, né, com a boneca que vai chegar aí. Obrigado, viu, pela participação, audiência, e conto com vocês divulgando aí a Rádio Ônibus em Colatina. Quem está com a gente aqui também, quem mais? Tem aqui o DDD 85, final do telefone 8287. Qual que é o seu nome, né? Mandou uma mensagem aqui para nós, mensagem bonita, né? De reflexão, não vou falar, não vou colocar no ar, mas não falou mais nada, né? Só isso. Manda a voz aqui, ó. Quero ouvir sua voz. DDD do telefone 85, final do telefone 8287. Manda sua mensagem. Intervalo rapidinho. Na sequência aqui tem o sorteio. Dessa vez é do cofre. Também oferecimento. Roma Brinquedos. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Segundo sorteio desta noite de sexta-feira. Ao vivo agora às 10h30, tem reprise em outros horários. Você vai conhecendo os nossos amigos ganhadores. A primeira ganhadora foi a nossa amiga Andressa de Colatina, Espírito Santo, ligadinha com a gente, ganhou a boneca. E ela vai presentear a filha, a Helena. Agora o segundo sorteio de um cofre, um formato de ursinho, né? Ursinho nós temos aí, que é oferecimento de Roma Brinquedos. Uma das principais fabricantes de brinquedos do Brasil, que faz todo tipo de brinquedo para o menino e para a menina, claro. E o Roma Brinquedos faz boneca. Essa boneca aí que nós sorteamos faz xixi e tudo mais, hein? A boneca é linda, é coisa sensacional. A Andressa vai gostar e a Helena também. E agora tá valendo o cofrinho. Esse aqui é para as crianças aprenderem a economizar desde cedo, que é muito importante. Roma Brinquedos, sempre com a gente, oferecendo os principais brinquedos aqui para toda a criançada. Pronto! E aí, hein? Vamos lá? Vamos olhar direitinho aí para quem que é, quem foi o ganhador ou a ganhadora. Vamos ver no nosso e-mail, é, cadastrado, fez inscrição no YouTube, tudo certinho. Ganhador agora desse segundo presente da Rádio Ônibus. É ele! É ele! É ele! É sim, é ele! É sim! Então tá bom, vamos lá. É ele, Eduardo Cândido Gomes. Eduardo Cândido Gomes. Vamos saber se está online, se está ouvindo. E se está no Facebook, vamos procurar o Eduardo Cândido Gomes. Parabéns, Eduardo! E dessa vez é o cofre. É um formato de ursinho, viu, Eduardo? Você vai gostar. Não sei se vai ser para você, se vai ser para o filho, se vai ser para a filha. Mas quem tiver o cofre vai gostar muito, viu? É o lançamento. Arruma brinquedo saindo na frente aí. É um, mais um brinquedo, né, para a criança aprender. Um brinquedo educativo. Parabéns, Eduardo! Eduardo Cândido Gomes, não sei de onde Eduardo, vamos tentar descobrir e tentar contato com ele. Até semana que vem é o prazo, senão faremos novo sorteio na Rádio Ônibus. Parabéns aos ganhadores até agora, falta o terceiro presente. Você pensa que acabou? Acabou nada, é, tem mais. E agora é o tão esperado, tão sonhado, tão querido, que tem gente me ligando no celular, não é brincadeira. É, ainda bem que não vem ninguém à porta de casa, porque não vai ganhar. Não adianta, né? Fazer isso que não ganha. É sorteio mesmo. Vamos lá com o comercial de Roma Brinquedos. Na sequência tem mais música e ainda hoje tem sorteio do ônibus. Roma Bus Executive. A Roma Brinquedos transforma a imaginação em realidade. Trabalho, dedicação e paixão para criar inúmeros brinquedos com a mais alta qualidade. Com mais de 60 anos no mercado, nosso objetivo sempre foi levar diversão para todas as crianças. Roma Brinquedos. WhatsApp da Rádio ONU, 16991821468. Vou falar devagarinho, né? 16991821468. Agora tem Jurandir participando conosco. O comentário dele deve ser em relação agora ao fretado. Ele que trabalha no fretado e sabe, né, das dificuldades. E uma das principais queixas para o operador e para o motorista é que não tem espaço e não tem política para esse tipo de transporte. Não sei por quê, não é? É confortável, o usuário gosta, vai com ar-condicionado, vai descansado, chega no trabalho bem, feliz, volta para o trabalho melhor ainda. Eu trabalhei na antiga Sharp do Brasil, foi o meu primeiro trabalho. E lembro que na época a Gracimar fazia o transporte. Gente, era a melhor coisa da vida. E naquela época não eram os ônibus sofisticados que tem hoje, era tudo monobloco, 364, o mais novo que tinha lá, né, quando chegava era o 371, monobloco Mercedes-Benz também. Naquela época quando tinha cinzeiro, né? Tava calor, você tinha que abrir a janela lá e mesmo assim não adiantava nada. Calorão. Eu nunca embarquei um ônibus lá na Sharp do Brasil, voltando, indo para casa ou indo para o trabalho com ar-condicionado. Mas era bom, gente. Era bom, era melhor do que eu ter que ficar esperando o ônibus no ponto. Eu me sentia importante. Né? O funcionário se sente importante chegando na empresa de ônibus que a empresa está disponibilizando para o camarada. Isso é bom, gente. Mas não consigo entender por que tem, né, infelizmente, o lado político aí, os prefeitos não estão vendo com bons olhos o fretado. É complicado ser empresário do fretado, né? Não é fácil, não. Pior para o motorista, porque sobra para ele, né? Ele que tem que pagar as multas depois. Vamos ouvir o comentário do Jurandir. Tá carregando aqui, né? Cadê o Jurandir? Boa noite, mais uma vez, Carlos Henrique, Jurandir aqui de Santo André. Você não lembrou a brincadeira que eu faço quando eu digo que eu trabalho no fretamento? Não. A brincadeira é o seguinte, eu estou trabalhando no sofrimento. Opa, não é sofrimento, é no fretamento, que para mim é a mesma coisa. É, com relação ao que eu ouvi aí dos empresários e do próprio Carlos Rabelo, a realidade é essa. Infelizmente, eu, graças a Deus, eu não rodo para Alphaville. É, sempre. A minha linha vai até o Morumbi. Que também não é lá essas coisas todas, mas não está tendo ainda essa perseguição que está tendo em Alphaville, na região de Barueri. Realmente, o tal do Demutran é implacável contra os motoristas de fretado. Mas o fretado começou a perder espaço a partir do momento que o glorioso Alexandre de Moraes, hoje ministro da Justiça, junto com o seu Gilberto Kassab, resolveu fazer uma devassa no fretamento, no transporte por ônibus fretado em São Paulo. E daí por diante, meu amigo, as outras prefeituras viram que o caminho era esse, entendeu? Vamos atrapalhar quem quer trabalhar. Eu confesso que eu sou a favor de uma regulamentação, porque nem o pessoal do fretamento e nem o pessoal da prefeitura, eu acho que deveria haver um entendimento. Eu sou a favor de uma regulamentação, sou a favor de regras sérias, duras, mas eu sou a favor de coisas possíveis de fazer. O que está acontecendo em Alphaville é um absurdo. A empresa que eu trabalho roda muito para Alphaville. E eu escuto muita reclamação dos motoristas, porque realmente não pode parar em lugar nenhum, não pode andar em corredor. Qualquer coisa que você fizer que o fiscal da Demutran achar que você está errado, é caneta come com força mesmo. Inclusive, já tem uns 2 meses que uma vez por mês, durante uma semana, eu faço uma linha do Jabaquara, no meio do dia, do Jabaquara para Alphaville. E a minha sorte lá em Alphaville é que eu dou 2 desembarques só. Até agora ninguém me multou, ninguém falou nada para mim. Mas o pessoal do fretado aberto, que é esse fretado que cada um trabalha numa empresa, que você faz 10, 15 desembarques dentro de Alphaville, realmente está difícil. Eu ouvi falar que o pessoal foi conversar com o pessoal da prefeitura, o caminho é esse, mas o problema é que as prefeituras que têm o poder para mudar alguma coisa, eles não têm interesse, não gera receita para eles, não gera nada de... A receita que o fretado hoje está gerando para as prefeituras são as multas que eles estão fazendo contra os ônibus fretados. Precisa os empresários se unirem, o caminho é a união. Os empresários têm que se unir e procurar seus direitos, porque é um absurdo. Está praticamente impossível trabalhar com ônibus fretado, não só em Barueri, mas na cidade de São Paulo toda. Realmente, tudo isso começou com o glorioso Alexandre de Moraes, que hoje, pasme, é o ministro da Justiça. Ele e o seu Gilberto Kassab abriu a série de coisas ruins contra o empresário do fretado e contra o motorista do fretado. Eu vou falar para você, o cara acorda, que nem no meu caso, eu acordo 3h40 da manhã para sair 4h20 de casa, para chegar 21h30, sabe? Fico o dia todo num estacionamento, que a grande maioria dos motoristas fretados ficam jogados o dia todo num estacionamento, sol, chuva. Eu costumo dizer que come mal, dorme mal e aí vai trabalhar, passa esse estresse todo aí com a fiscalização. Olha, por isso que eu brinco que eu tô trabalhando no sofrimento, ou melhor, no fretamento, mas que Deus dê força pros empresários, pros motoristas aí, mas a gente precisa se unir. A união faz a força, a gente precisa se unir, fazer protesto, é lógico que passivo, tem que jogar o passageiro contra a prefeitura, porque é muito fácil você jogar toda a responsabilidade em cima do motorista. A empresa grande funciona o seguinte: motorista toma uma multa lá em Alphaville, o empresário, meu amigo, ele vai cobrar de quem? Do motorista. Esses dois empresários que você conversou aí são exceções, eu acho, cara. que estão preocupados, porque o empresário de empresas maiores, meu amigo, se você tomar a multa, você é um motorista, né? Você tomou a multa, então você paga. Precisa-se realmente fazer alguma coisa, viu, Carlos Henrique? Eu torço para sair do fretamento, mas eu, não é porque eu quero sair do fretamento que eu não quero que melhore. Eu quero que melhore, eu tenho muitos amigos aí no fretamento e eu... Hoje eu estou no fretamento, amanhã eu posso voltar para o rodoviário, mas eu posso voltar para o fretamento de novo e eu espero que esteja melhor. É, e falar do assunto, e a Rádio Ônibus está no ar e existe para você, empresário, motorista, que é o que mais sofre, porque a multa vai para ele, quem paga é ele, leva a carcada é ele, tudo cai nas costas do motorista, em sua maioria, não é? E alguma coisa precisa ser feita. Então, falar do assunto, discutir o assunto na rádio, para todo mundo ouvir. Nós estamos com a audiência chegando na Argentina, Uruguai, Lima, Peru. Já está chegando lá no Sol Nascente, na China, com o Alan, que trabalha em fábrica de ônibus, graças ao Jurandir, o Lula. Estamos chegando em Pernambuco, Itacoaquecetuba, interior paulista, São José do Rio Preto, Santo André, Rio de Janeiro, Itapevi e por aí vai. É, isso são as pessoas que a gente consegue identificar, mas tem sempre gente a mais ouvindo aí. Então, falar do assunto é muito importante. E ele chamou a atenção de algo que a gente fala sempre aqui, que é a união. Inclusive, eu conversei com o Marcos na entrevista, em off, nós conversamos por telefone e todos, né, os dois falaram que falta essa união por parte dos empresários, né, de quem está sofrendo com a coisa aí. Não existe, né, um ajuda o outro. Infelizmente, é uma concorrência, né? Todo mundo preocupado com a sua linha, mas está todo mundo se lascando também, e se unissem, era muito melhor para tentar, né, mostrar que o valor que o fretado tem, não é? E a Rádio Ônibus está fazendo seu papel aqui, dando espaço para os dois lados. Eu entrei em contato com a prefeitura, estou aguardando a prefeitura entrar em contato com a gente aqui. Segundo os assessores, o secretário de transporte iria falar com a gente aqui. Estamos aguardando, né? Hoje não foi o dia, mas quem sabe na semana que vem eles falem com a Rádio Ônibus aqui para falar se existe realmente um propósito de melhorar a situação, porque pior não pode ficar, não é? Então, você, amigo empresário, motorista, use da Rádio Ônibus. A Rádio Ônibus é para você se manifestar. E em minhas andanças por aí, principalmente no interior paulista, nas paradas, enquanto a minha família ia tomar café, eu ia conversar com os motoristas de ônibus, motoristas de caminhão, saber um pouco como que é o dia a dia. E muitos dos motoristas de ônibus sempre reclamavam: ah, ninguém escuta a gente. O cara faz um ônibus e não pergunta para o motorista se está bom assim. O cara faz a linha e não sabe se está bom. A sua hora chegou. A Rádio Ônibus está para você acolher a sua opinião. Seja você motorista, seja empresário, pequeno, grande, quer se manifestar e não precisa concordar com a gente. Pode participar, desde que seja educadamente. Espaço é seu para poder participar aqui da Rádio Ônibus. E eu acho que essa união é muito importante. Diferentemente dos caminhoneiros, que quando querem, cruzam os braços mesmo, a coisa trava, ninguém faz mais nada, não é? E num setor de transporte importante, que é o fretado e até o turismo, passa apuro, não é? Porque imposto chega para pagar direto, boleto para pagar, Artesp, NTT, uma porção de itens aí que eu nem sei quais são direito, mas tem uma porção de boleto para pagar, e o camarada paga, e o que tem em troca, não é? A gente não vê. Alguma coisa tem que ser feita. Eu acredito no fretado, já utilizei do fretado, conheço amigos empresários do fretado. A gente está lutando aí para que o fretado seja bem visto, sim. Né? A gente sabe da importância. Imagina se cada passageiro do ônibus fosse com seu carro próprio. Como é que ia ficar Barueri, por exemplo? Haja avenida, né? Haja avenida para todo mundo. Ruas, haja estacionamento. O nosso espaço aqui, além do ônibus, também é do caminhão. E nós temos a alegria de ter a nossa parceira do Minuto do Caminhão, com a Spicer, Dana Spicer, sempre com dicas, orientações, minuto técnico, minuto futuro. Vamos aprender um pouco com o lado dos caminhoneiros? Vamos? Minuto do Caminhão na Rádio Ônibus. Agora, na programação da Rádio Ônibus, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um Minuto do Caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Os fabricantes de componentes para motores estão se reinventando para atender às novas normas de consumo, emissões e durabilidade. A solução é repensar cada peça nos mínimos detalhes e aplicar as mais avançadas tecnologias disponíveis na indústria. A Federal Mogul, por exemplo, acaba de lançar os pistões refrigerados a óleo. Tem o mesmo princípio das válvulas refrigeradas a sódio. Usando solda a fricção, a empresa consegue criar câmaras com óleo refrigerante e gás pressurizado nas cabeças dos pistões de aço. A Mali aposta na aplicação de solda a laser e em revestimentos à base de carbono para criar pistões muito mais leves e eficientes. Na Delphi, um dos destaques é a nova geração de injetores diesel. São autoajustáveis e podem realizar até 9 injeções por ciclo. Para suportar as exigências desses novos motores, a Dana criou juntas de cabeçote especiais em multicamadas de aço inoxidável. Podem contar com vedações personalizadas, estampadas ao redor de cada cilindro, além de microsensores de pressão e temperatura. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade para você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer. Há mais de 100 anos, a marca dos cardãs e eixos que não ficam pelo caminho. É, aprendendo um pouquinho com os caminhões aqui na Rádio Ônibus, hein? Boa viagem para você que está na carreta, no caminhão, também ouvindo a Rádio Ônibus. Nosso amigo Eduardo, dos Correios, né? Com os outros colegas, caminhoneiros, sempre que possível, conectados aqui com a gente, viajando aí pelo Brasil e ouvindo a nossa programação também. Daqui a pouco tem mais um sorteio, antes de encerrar o programa aqui, tem mais um sorteio tão esperado, a miniatura de ônibus. E eu vou reprisar já já a participação da Márcia Pontes, porque ela traz informações muito importantes. Nós já ouvimos a Márcia agora há pouco e ela vai falar novamente, porque é importantíssimo. Nós estamos aí em cima da hora, né? Vai mudar aí, já está atualizando o Código de Trânsito Brasileiro, então tem questões importantíssimas para você saber como é que está a situação aí, e vamos aprender com a Márcia Pontes em instantes aqui na Rádio Ônibus. Só que antes, vamos de música, né? Só tocar mais música aqui. Já vi a mensagem do Emerson, vou colocar a mensagem do Emerson daqui a pouco também na nossa programação. E vamos ouvir música na Rádio Ônibus aqui. Antes, deixa eu colocar aqui a opinião dos amigos, falando sobre o que acham de uma rádio que fala de ônibus. Nós ouvimos agora o pessoal do Minuto do Caminhão, e o Trucão, daqui a pouco está na TV, né, nesse final de semana, domingo, também falou da importância do nosso trabalho aqui. Pedro Trucão, o que você acha da Rádio Ônibus? É muito importante. Por quê que eu acho importante? Acho importante, primeiro, porque quase ninguém fala sobre esse pessoal, esse profissional, que é o motorista, o cobrador, enfim, aquele pessoal que está dentro do ônibus, tanto urbano como fretado, enfim, as pessoas do rodoviário. Então é importante que tenha alguém que fale o dia a dia deles, porque mostra também a importância deles. Isso é fundamental. O mundo é feito de transporte, é feito de transporte. Mas transportar o quê? É carga e passageiro. Então, tá de parabéns a vocês. Obrigado. Tem mais gente que falou da Rádio Ônibus aqui, hein? Direto da Volvo do Brasil, Solange Fusco. Ela que também trabalha lá na equipe dos caminhões, também deixou sua opinião. Solange, o que você acha da Rádio Ônibus? Eu acho que toda a comunicação, seja rádio, TV, internet, os blogueiros, eu acho que toda a informação é extremamente importante. E esse é um setor fundamental. O Brasil é um país totalmente de transporte terrestre, de transporte de carga, de passageiros. Então, todas as iniciativas de comentar sobre o setor, de discutir a importância do setor e educar as pessoas é muito bem-vindo. Então, parabéns para vocês estarem trabalhando também com a educação aí dos nossos passageiros e dos motoristas. É isso aí, os amigos deixando sua opinião e gente importante do setor de transporte. Agora tem música e na sequência tem a participação do Emerson. Falei nele hoje, hein? Tava sentindo a falta da voz do Emerson aqui. Chegou em tempo para poder participar, quase no finalzinho do programa, hein? Tá quase encerrando e ainda tem sorteio de miniatura. Vamos de música? Boa noite para você, boa viagem, muita atenção. Atenção você, motorista, que está saindo agora da plataforma. Oriente o seu passageiro a utilizar o cinto de segurança. Forever you. É música romântica, é música para sua noite ficar ainda melhor, apreciando o conforto do ônibus que você está viajando, ou o sofá de casa com a família, não é? Tem gente com a família ouvindo a Rádio Ônibus. Um alô para o pessoal lá de Pernambuco ligado com a gente, não é? Silvio José, lá da Itapemirim. Cadê o Magno, hein? O Magno sumiu, não estou recebendo a mensagem dele, mas de vez em quando eu vejo que tem gente lá da região dele também ligado aqui com a gente, não é? Esqueci o nome da cidade dele, né? É no Rio Grande do Norte, não é? Ele, se eu não me engano, é de lá, o Magno da Itapemirim. Um alô para o Felipe Barbosa Prado, de Ibirapuã, na Bahia. O rapaz é fera, hein? O Felipe, gente, fica atento a tudo aqui, a tudo, né? O que acontece no mundo do ônibus, ele me passa informações, manda mensagens legais aqui, dá sugestões de matéria. Falando em sugestão, o Bruno Lisboa Borges, lá de Miguel Pereira, perto de Paty de Ofélis, no Rio de Janeiro, ele mandou uma sugestão para eu fazer uma reportagem, uma simples pergunta aqui, né? Que é perguntar para os motoristas o que eles levam na sua cachorrinha. Cachorrinha é a bolsinha, né? É a bolsa dos motoristas, né? Esse termo se fala só no rodoviário, né? Não sei se é no fretamento, no urbano se fala isso, mas acho que é no rodoviário, a cachorrinha. O que que tem lá dentro? Uma das coisas eu descobri esses dias na aviação Campo Belo. Dentro do ônibus eu avistei dois profissionais e um deles tirava da sua maleta, né, da sua bolsa lá, uma garrafa embrulhada num jornal e um dizia para o outro de uma maneira alegre: toma aí, é isso que eu estou pensando? É isso mesmo. E aí iam conversando e tomando umas e outras. Eles estavam como passageiro, porém com o uniforme da empresa. Tem gente que não dá valor ao seu trabalho, né? Aí é mandado por justa causa com garrafa de, né, sabe lá o que tinha dentro da garrafa, que não é lugar para ficar bebendo, né? Muito mais se estiver em serviço. Para nós vamos agora, vamos para Suzano, vamos ouvir aqui o comentário do Emerson, que já está ligado com a gente também. Alô, Suzano, em conexão com a gente. O assunto dessa noite também é, além de outros que a gente já falou, relação do fretado, quem trabalha no fretado, principalmente os empresários, né? E me parece que existe uma perseguição. As prefeituras, de modo especial, nós estamos atendendo os amigos que fazem o transporte lá de Alphaville e Barueri, e parece que Barueri está perseguindo também os empresários, os motoristas, lascando multa neles. Alô, Emerson. Boa noite, meu amigo Henrique Estrada, que é o Emerson de Suzano. Fui buscar minha filha agora no serviço, voltei, peguei o finalzinho aí, você comentando sobre os fretados lá do Alphaville, que parece que eu não entendi, não peguei se foi o Sinédio que falou, o que foi. Como disse o Jurandir de Oliveira aí, nosso parceiro aí, o Datena, eu sou a favor também, sim, entendeu, de ter uma regulamentação e a regularização de muitos. Agora, não vou ser a favor da Polícia de Trânsito do Alphaville, mas também tem muitos parceiros aí do fretado que abusa. Eu fazia a linha pro Sinésio de Suzano para Alphaville. Eu vou te dizer uma coisa, tem muita gente no fretado em Alphaville que é folgado. O cara pega, tá lá, tem que fazer o itinerário dele, ele pega, anda 5 por hora numa avenida de movimento em horário de pico. Então você imagina, Henrique Estrada, como fica a situação para trás dele. Aí, quando não, isso eu tô te falando porque eu rodei na linha lá, pro Sinésio, e presenciei muito disso. O cara pega, segura, aí você tem um ponto do ônibus, o cara pega, sobe o passageiro, aí o passageiro do fretado liga, segura 5 minutinhos, 3 minutinhos. Então hoje, a Polícia de Trânsito da região de Barueri, ele pega pesado no fretado, é por culpa nossa. Não é porque também, a gente tem que falar a verdade, não é porque também os caras estão lá, estão multando, estão, sabe, arrochando o fretamento. Eles estão arrochando as multas porque a turma do fretamento, não vou falar que é todos, mas a maioria é folgado. Eles andam, aí você pode pegar até aqui em São Paulo, eu faço uma linha de fretamento de Barra Funda para Alphaville. Quando eu volto, o Henrique Estrada, na Marginal Pinheiros, os caras do fretamento que vem lá de Santo Amaro, sentido centro, que vai pegar aí a Bandeirantes, tudo, eles ficam andando a 5 por hora. E você passa ele, na frente dele não tem ninguém. Então, eu sou a favor, sim, de pegar essa turma do fretamento, entendeu? Conversar com eles, estipular, fazer a coisa certa, entendeu? Porque tá uma bagunça. O fretamento ajuda, sim, a diminuir carro na cidade de São Paulo, em qualquer região? Ajuda? Sim. São cada ônibus uma média de 40 veículos fora das ruas. Mas a única peça que fica ali atrás do volante de um ônibus para eliminar 40 carros, ele prejudica mais de 40 motoristas. E no Alphaville os caras fazem até corredor de fila dupla, o Henrique. Então, não estou puxando o saco da polícia de trânsito, mas eu acho que a turma do fretamento tem que ter consciência também. Não é fazer a zona como está fazendo. Eu sou da categoria, não estou criticando todos, mas tem muitos. Fica lá, Henrique Estrada, no Alphaville, fica lá 40 minutos e você vai ver a barbaridade que os caras fazem. O Jurandir de Oliveira mesmo falou, a Ipojuca, ela praticamente tem, acho que eu passo na Castelo, tem acho que uns 30 ônibus prestando serviço lá. Eles fazem filinha, desembarca, sai, encosta um atrás do outro. Tem cara do fretamento que vai para do lado dos carros da Ipojuca, que é de outra empresa, né? Tá a Ipojuca desembarcando, o cara para em fila dupla para os passageiros dele desembarcar. E o carro que vem atrás? Então é complicado, Henrique. Eu acho que temos que também ter consciência aí, os motoristas de fretamento aí, que a gente também está aí para ajudar e não para atrapalhar o trânsito. Tá bom, meu parceiro? Um grande abraço a você, ao Jurandir, Josmar de Oliveira, Carlos Henrique, Félix Júnior, Lula Bus, a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Final de semana chegando, que seja o final de semana abençoado por Deus. Tá bom? Forte abraço, guerreiro. Por isso que é importante a participação da Prefeitura de Barueri, não é? E nós vamos ouvir todos os lados. Olha que interessante tudo isso que o Emerson falou, não é? Mas quando tem regra, né? Quando tem lei direitinho lá, quando o município também está vendo que tem, os ônibus estão lá, precisa organizar. Organiza e põe regra. Quem desrespeitar, aí sim, lasca a multa, não é? E quem paga é sempre motorista, então ele vai pensar duas, três vezes fazer isso, né? Fila dupla e tudo mais. Precisa organizar. Muito bom, Emerson. Obrigado pelo comentário, foi muito importante. Até o Adriano está comentando, conversou com outra pessoa também, que é do setor, e eles também chegaram a uma conclusão que tem muita gente aí abusando, né? Abusando. Podia fazer melhor, faz errado. Faz errado, aí atrapalha tudo. Aí chega a prefeitura, aí é difícil, né? Você querer ter razão em alguma coisa. Mas a prefeitura precisa acolher, né, uma realidade que já existe. Se existe o fretado está na cara dela, não dá para dificultar a coisa, precisa dar condições. E nós vamos lá visitar Barueri, né? Nós vamos visitar Barueri, a rádio vai estar lá acompanhando para ver o que está acontecendo lá. Mas antes, vamos esperar aqui o posicionamento da prefeitura de Barueri, que já foi convidada a participar, comentando o assunto, né? Vamos ouvir todos os lados aqui, inclusive se você tem uma opinião contrária ou não, a nossa aqui, ou a todos que estão participando, pode mandar ver. Manda sua mensagem direto do aplicativo ou no WhatsApp. Nosso WhatsApp é 16 99182-1468, e o próprio aplicativo tem condições de receber a sua mensagem de áudio. Às vezes demora para chegar aqui, mas acaba chegando. E durante a reprise você pode mandar, que eu colocarei sempre no próximo programa. Intervalo é rápido e na sequência tem sorteio da miniatura O Ônibus. Tem muita gente querendo ganhar, não é? Pode ser você. Se não for desta vez, gente, não chora, não esperneia, né? Não deixe de ouvir a rádio, porque mês que vem já tem sorteio de novo. E será de novo a miniatura de ônibus, hein? Roma Brinquedos. E tem a participação do Lula Bus oferecendo o seu ônibus, que é riquíssima em detalhes também, a miniatura que o Lula está oferecendo. Então tem, olha, tem muita chance. Né? Tem a Roma Brinquedos de novo em novembro, e junto com a Roma Brinquedos tem o presente, que é o oferecimento de Lula Bus. Então tem muita coisa legal para você ganhar aqui na Rádio Ônibus, hein? Todo mês tem sorteio. Importante que você, que já é amigo nosso, gosta do nosso trabalho, vá divulgando aí, fala para o vizinho, para a vizinha, né? Eu conheço gente que aumenta o volume do computador, que está ligado no seu mini system lá, né? Aumenta o volume, não sei se é mini system que fala hoje ainda, acho que é, né? Aumenta até para os vizinhos ouvir, gente. É bem legal, tem gente que faz isso, para todo mundo ouvir. Mas vai ensinando a instalar o aplicativo ou ouvir diretamente do site. Se está caindo o sinal aí, se está me ouvindo, de repente fica caindo, tem que ficar atualizando, é porque o nosso número de audiência está estourando, gente. Está incrível. Incrível mesmo. Nós temos um pacote contratado e está estourando esse pacote. Nós vamos ter que contratar mais pacote, mas tudo isso depende de patrocinador, né? Não tem jeito, porque é mais recurso, é mais dinheiro se a gente tem que investir. Tudo isso dependerá de patrocinador para dar mais possibilidade e mais gente ouvir em vários cantos do mundo. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Estou recebendo uma foto aqui, através do WhatsApp, do Alan. O Alan é o nosso amigo chinês, chinês da China, está na China mesmo. Ele trabalha em fábrica de ônibus, né, Lula? Eu ainda não parei para falar com ele, aliás, nem sei como eu vou fazer, porque eu sou estudante de inglês. Então eu sou estudante por conta própria, né? Estudo dentro do ônibus quando estou indo para outra emissora de rádio, indo e voltando, são três ônibus, eu não quero perder tempo, então eu vou aprendendo inglês com aplicativo no celular, que eu instalei de graça, inclusive, né? Então eu só vou ouvindo inglês, então eu não falo, não sei falar nada em inglês. Eu ouvi até inteiro bastante, mas falar vai ser dureza. Vamos ver quando a gente vai falar com o nosso amigo Alan Shimei, né? Shimei, lá da China, trabalha em fábrica de ônibus. Até está mostrando aqui que tá, o Alan está vendo o nosso Facebook nesse exato momento. Está vendo, tá bisbilhotando o nosso Facebook. Pode ficar à vontade, vai ver muita coisa legal aqui no Facebook da Rádio Ônibus aqui. O meu pessoal Henrique Estrada também. Vamos para o sorteio agora, é da miniatura de ônibus. Se não ganhar hoje, pode ganhar nos próximos sorteios, tá bom? Vamos lá? Vamos saber. O sorteio de hoje foi a boneca. A boneca já saiu ganhadora. O segundo sorteio foi do cofrinho. O cofrinho já saiu ganhador. E agora o terceiro é uma miniatura linda, linda, linda. Modelo Irizar, plástico resistente, calotas e metais lindos, né? Metalizados, brilha, coisa linda, gente. É para você ter na sua estante ou dar para o seu filho, né? Para quem você quiser. Vamos lá? Começando o sorteio, o último sorteio dessa noite. Oferecimento de uma das principais fabricantes de ônibus do Brasil. A Roma Brinquedos está presente em vários lugares. Pode procurar aí nas lojas do ramo da sua cidade. Se você quer dar um presente de aniversário para um filho ou até mesmo um Natal, que logo logo já está aí, procure os presentes Roma Brinquedos. Fique atento à faixa etária, né? Olhando no rótulo ali da embalagem, a faixa etária de cada brinquedo. Roma Brinquedos, com a gente na Rádio Ônibus pelo segundo ano consecutivo. O ganhador desta noite é ele ou ela? Opa, tô vendo aqui, é ele. Olha, hein? Tem mais homens do que mulheres ouvindo a rádio, deve ser isso também, né? A primeira ganhadora foi a Andressa, o segundo foi o Eduardo, que ganhou o cofrinho. A primeira foi a Andressa, que ganhou a boneca. E o terceiro é mais um homem com a gente aqui, uai. Claro, né? Não sei se é motorista, não sei se é busólogo, eu não sei quem é. Tem o nome dele aqui na nossa tela do computador. Aparece aqui para nós, ele é do interior paulista. Amparo. Você é de Amparo? Se é de Amparo, pode ser que seja você, hein? Quem ganhou a miniatura da Rádio Ônibus, modelo Irizar, de plástico, oferecimento de Roma Brinquedos. Você vai saber daqui a pouquinho depois do intervalo, não sai daí. A Roma Brinquedos transforma a imaginação em realidade. Trabalho, dedicação e paixão para criar inúmeros brinquedos com a mais alta qualidade. Com mais de 60 anos no mercado, nosso objetivo sempre foi levar diversão para todas as crianças. Roma Brinquedos. E continuará, hein? Novembro tem sorteio, além da miniatura que é oferecimento do Lula, também tem oferecimento da Roma Brinquedos. O ganhador da miniatura de ônibus, a tão sonhada, esperada, já disse que é de Amparo, interior paulista. O nome dele é Alisson Eduardo Souza. Parabéns, Alisson! Não sei se está ouvindo nesse exato momento, se estiver ouvindo na reprise, vai poder ter o conhecimento. Vamos entrar em contato com ele através das redes sociais, do e-mail cadastrado e tudo que ele já fez aqui para divulgar a Rádio Ônibus. Parabéns ao Alisson, que receberá em Amparo, interior paulista, a miniatura do ônibus. Irizar, trucado, a coisa mais linda, Alisson. Parabéns! Se você não ganhou, fica triste. Mês que vem tem mais e tem dose dupla, hein? Mais uma vez. Mês que vem tem a miniatura Roma, mais um ônibus e mais um outro ônibus que é um escolar. Não é uma jardineira, né? Mas é um escolar, que é o oferecimento de Lulabus. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Vamos de mais uma música e na sequência tem Márcia Pontes para a gente encerrar o programa de hoje, dessa sexta-feira, que foi bom, né, gente? Se eu pudesse, ficava aqui até mais. Mas eu nem jantei, para você ter ideia, né? Eu trabalho aqui, já emendei com outro trabalho, cheguei aqui já direto na Rádio Ônibus aqui para mandar ver aqui na nossa programação, não é? E já estamos quase chegando no sábado, né? Daqui a pouco é sábado. Então, antes de encerrar o programa, vou colocar já a Márcia Pontes para finalizar aqui, ela que traz informações importantes de algumas atualizações aí no código, né, de trânsito. É isso? Código de Trânsito Brasileiro, né? Vamos ouvir já a nossa amiga direto de Blumenau, Santa Catarina, Márcia Pontes. Agora tem música romântica, linda, nessa sexta-feira, para você com ele ou com ela aí, ou viajando de ônibus, ou de mão dada, no sofá, abraçados, onde você estiver, ouvindo a programação musical da Rádio Ônibus também, junto com notícias e informações do ônibus. Boa viagem. Música aqui na Rádio Ônibus, hein? Só não esperava que dava esse corte no finalzinho da música aqui, hein? Mas tá valendo. 16991821468 é o WhatsApp para você mandar o seu alô mesmo na reprise. Você pode mandar as suas considerações aqui, as suas mensagens. Sempre que possível, coloco no ar aqui, viu? Às vezes a mensagem demora para chegar aqui. Não sei por que razão, às vezes tem mensagem que demora um pouco mais, né? Deixa eu ver mais mensagem aqui que eu não coloquei no ar. Tem mensagem chegando aqui, DDD47, pessoal do grupo ligado aqui também. Algumas mensagens que eu tenho que ler aqui, ó, gente, não dá mais tempo para ficar lendo, né? Eu prefiro a mensagem de áudio, se puder. Tem o DDD81, mandou agora à noite ou mandou ao meio-dia? Acho que foi de ontem, né? É o nosso amigo Silvio José. Deixa eu colocar o Silvio José de novo aqui, vamos ouvir. Tá parecendo como se eu não tivesse colocado a mensagem ainda. Vamos soltar aí. Boa tarde, Henrique, a todos os ouvintes. Como coloca, está falando em entrevista a respeito dos fretados, é que os fretados não geram impostos para as prefeituras, né? Ou seja, lucros, né? O único jeito de ser bem lucrativo para as prefeituras é através das multas, né? É, Silvio José, a gente já descobriu que é isso, né? Os empresários faz tempo, só que tem hora que você cansa, né? Leva multa, principalmente o motorista, não dá, né? É uma pena isso, é uma briga de gato e rato, né? Precisa resolver isso aí o quanto antes. Tem mais mensagem chegando aí? Cadê? O aplicativo? Pode mandar sua mensagem, vamos liberar espaço aqui na nossa caixa para acolher mais participações aqui através do aplicativo, que é bem legal de você participar também. Direção defensiva. Dirigir defensivamente é o melhor modo de evitar acidentes. Diariamente, ocorrem inúmeros acidentes de trânsito, trazendo como consequência grandes prejuízos humanos e materiais. Dirigir defensivamente é planejar todas as ações pessoais com antecedência, a fim de prevenir-se contra o mau comportamento de outros motoristas e as condições adversas. Dirija sempre defensivamente. Com oferecimento de CET, Centro Escolar de Trânsito. Acesse agora o nosso site www.ctcursos.com. Curso para transporte coletivo, escolar, produtos perigosos, emergência, reciclagem. CET, Avenida Carlos Lacerda, 1143, Jardim Rosana. Acesse agora o site, saiba mais sobre os cursos. www.ctcursos.com. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? João Alves Neto, da AMD Encarroçadora, falou da importância da rádio ônibus. João Alves Neto, o que você acha da rádio ônibus? É, eu diria para você que é uma grande sacada, porque você falar de ônibus hoje, quer seja para o empresário, que é um segmento com muitos e muitos interessados como operadores, mas principalmente você fala, imaginou para quantos milhões de usuários do sistema? Exatamente. Nós estamos falando só em São Paulo, são mais de 10 milhões de passageiros dia, só na capital de São Paulo. Então você imagina se a gente extrapolar isso, não precisa ir longe, só para a grande São Paulo. Então você está falando para um público cativo e enorme. Prestes a encerrar o programa, mas antes de eu colocar mais uma vez o Jurandir, porque é importante o que ele está falando aqui, antes de colocar o Jurandir, deixa eu mandar uma mensagem aqui para o Reinaldo Henrique. Olha que nome bonito, hein? Reinaldo Henrique é chique. Ele é de Maceió, Alagoas, também está ligado na Rádio Ônibus. Obrigado, viu, Reinaldo Henrique? É uma honra ter você conosco aqui na nossa programação. Pessoal de Alagoas, também ouvindo a Rádio Ônibus. Já chegou a mensagem aí do Jurandir? Ele tem mais um comentário importante sobre o fretado aqui, essas questões todas aí, que a gente está falando, discutindo o assunto, e é importante, é a primeira Rádio Ônibus do Brasil do mundo a falar desse assunto, hein? Se você pensava que era o único que gostava de ônibus, né? De saber dos modelos, novidades, tecnologia e dos seus problemas também. Lidar com ônibus e com gente não é tarefa fácil. Vamos ouvir o Jurandir mais uma vez, direto de Santo André. Jurandir, e aí? Olha, Carlos Henrique, Jurandir Oliveira de novo aqui. Acabei de ouvir o que o Emerson falou e eu queria tirar o chapéu pro Emerson. O Emerson tem toda a razão. É lógico que é uma declaração polêmica, né? Porque muitos colegas aí podem achar que o Emerson tá errado, mas o Emerson tem razão também. A gente não pode defender nenhum lado nem outro. Ninguém é santo. No caso da empresa que eu trabalho, que ele citou aí, a Ipojucatur, tem um diferencial, porque a Ipojucatur, ela faz linha de empresa, não é o fretado aberto. Fretado aberto realmente é complicado. A linha de empresa é um pouco melhor, porque você desembarca todos os passageiros num local só. Você embarca em pontos diferentes, mas desembarca todos os passageiros na frente da empresa e à tarde pega na frente da empresa. Então, por isso que a Ipojuca ainda tem conseguido se organizar. Mas mesmo assim já teve alguma galera aí que foi multada. E eu vou falar um negócio. A regulamentação que eu sou a favor para organizar essa bagunça. Realmente, eu não vou citar o nome da empresa, não, mas eu, quando estou chegando para passar a Ponte Morumbi para o outro lado, onde fica a empresa que eu presto serviço, tem um retorno ali, quem vem ali na Chucri Zaidan faz um retorno para pegar a Ponte Morumbi para passar por cima do Rio Pinheiros. E tem uma galera que faz esse retorno e depois vai pegar a Chucri Zaidan, acho que é a Chucri Zaidan ou a Berrini, eu confesso que não conheço muito direito, e vai pegar para o lado esquerdo. Então o que que acontece? Eu já flagrei duas empresas que a pessoa faz o retorno, aí tem desembarque. O que que ele teria que fazer? Desembarcar do lado direito, aí depois mudar 3, 4 faixas para poder entrar à esquerda. Ele simplesmente entra, já lá na esquerda, fecha o semáforo e desembarca o passageiro do lado. Ó, ele desembarca o passageiro do lado direito, porque o carro só tem porta do lado direito, porém ele está na faixa da esquerda, correndo o risco de vir um motoqueiro e atingir o passageiro na hora que ele desce, correndo o risco do passageiro tropeçar e cair. A gente carrega muita mulher, e você sabe que mulher, você tem aí três mulheres na sua vida, sua esposa e suas duas filhas, você sabe como que é mulher, usa salto alto, bolsa, tem que ter um cuidado com esse tipo de passageiro. E o problema que eu acho é que o motorista do fretado, principalmente o fretado aberto, ele acaba sendo escravo do passageiro. Eu sei porque eu sou vítima aqui na Ipojucatu, já reclamaram que eu estou chegando tarde na empresa que eu presto serviço, e o meu líder foi e pediu para mim fazer aquele jogo de cintura. O que que ele disse? Para mim é fazer o que o passageiro quer. Mas eu, graças a Deus, não aprendi nessa empresa que eu trabalho, e confesso que os primeiros dias fiquei meio perdido, mas depois eu falei, quer saber, eu sou profissional, não tá bom, me manda embora, mas eu não posso fazer as coisas contra o meu profissionalismo. Mas acontece muito isso, na marginal, uma coisa que é triste de ver do fretado, você vem na pista do meio, aí você quer acessar a pista local, tá aquela fila de carro para você acessar a pista local, vem o motorista do fretado lá na segunda faixa, aí quando chega na hora de entrar para a pista local, ele passa por cima da zebra, joga para cima dos carros pequenos e vai embora. Tem muito disso. Isso é de profissional para profissional. Mas funciona o seguinte: tudo na vida, as pessoas generalizam. O Emerson pode trabalhar direitinho, só que ele é motorista de ônibus que nem eu. Eu faço uma cagada lá, os caras, quando vê o Emerson, falam lá: motorista de ônibus, ó, igual o outro lá. Às vezes o Emerson trabalha direito, eu trabalho errado, mas nós somos. Há uma generalização dos profissionais. Eu acho que o que que precisa acontecer? As empresas precisam se unir, certo? E os motoristas precisam mudar a sua postura. Motorista profissional tem que agir como profissional. Eu não sou santo, o Emerson não é santo, acho que não existe santo no volante. Tem momentos que você tem que fazer coisas que talvez não sejam tão legal, mas se você não fizer isso no trânsito, você não consegue sobreviver, que o trânsito é uma loucura. Mas o motorista profissional, ele precisa agir como profissional em qualquer circunstância. Não é porque o passageiro está te pressionando para andar, ou porque o passageiro quer descer no meio da pista, ou porque o passageiro quer descer fora de ponto, que você vai simplesmente fazer o que o passageiro quer, porque ele paga. E infelizmente o que acontece é isso: o passageiro paga, o motorista fala, não, tá pagando, pá, não quero perder a linha, pá, não quero ser trocado de linha. Então eu acho o fretamento muito complicado de se trabalhar, cara. Eu confesso para você que eu não me adaptei, ganho meu pão daqui, mas eu tento ser profissional, mas eu já fui criticado várias vezes, inclusive pelos próprios colegas, cara. Entendeu? Então o Emerson tem razão, e ó, tira o chapéu para você, teve coragem de falar, viu? Teve coragem de falar. Às vezes eu fico me segurando para não falar o que eu penso, para não gerar tanta polêmica, mas eu concordo com o que o Emerson falou. Infelizmente tem muito colega do fretado que é folgado, mas isso também não justifica a perseguição, que às vezes é até absurda, do Demutran. Eu sei porque eu tenho colegas bons, profissionais, e que estão tendo muita dificuldade lá com esse órgão de trânsito de Barueri.

em que for julgado, foi feita a transação penal e a pena privativa de liberdade, ela é substituída pela pena privativa de direitos. Significa o quê? Vai pagar serviços comunitários nos finais de semana, nos quartéis dos bombeiros, ajudando no atendimento, no resgate, nos prontos-socorros ao longo da semana também, e em outras atividades de resgate, de atendimento e de recuperação de vítimas de acidente de trânsito. A intenção do legislador foi atender o apelo da sociedade e fazer com que o motorista que provoca acidente, bebe, dirige, provoca outros crimes de trânsito, tenha contato com as vítimas, não necessariamente a vítima dele, mas a vítima do acidente de trânsito, que é uma vítima de toda a sociedade. Todos nós, sociedade, somos vítimas, né, dos maus motoristas no trânsito. Então essas são as grandes novidades e eu gostaria de saber dos colegas o que eles acham sobre isso. Gostaram dessas novidades do CTB? A partir do dia 1º de novembro está valendo. Um grande abraço, meus queridos. Continua aqui em QAP Total, na escuta da nossa querida Rádio Ônibus. Um grande abraço. Grande, Márcia. Obrigado pela participação. Aprendendo muito, muito com ela. E aí, dê sua opinião. Não dá tempo para colocar hoje, colocarei no próximo programa. Então, nós estamos encerrando já o programa aqui. Para quem chegou agora e não ouviu, deixa eu colocar antes uma mensagem aqui de áudio, né? É do Alan. Sabe de onde? Da China. Mensagem em inglês deve ser, né? Vamos ouvir? É o Alan, para encerrar o programa de uma maneira sensacional, do outro lado do mundo, onde a rádio está chegando. Ele trabalha em empresa de ônibus, fábrica de ônibus chinesa, né? Olha, sem fronteiras, graças à internet, sistema digital, HD, é 10, né? Vamos ouvir o nosso amigo? Our company KLC is a member of KLM Group. KLM is Kingdom Motors. Não entendi nada, vai estar valendo. Falta de novo aí, vai de novo. Our company KLC is a member of KLM Group. KLM is Kingdom Motors. É, alguma coisa ligada aí à empresa de ônibus, ele falou, não é? Também, da Rádio Ônibus. Obrigado ao Alan, lá da China, ouvindo a Rádio Ônibus, graças ao nosso amigo Lula, que falou, tá aí, não pode deixar de falar, gente, você não sabe quem é que você vai encontrar que goste do que você gosta também, o ônibus. É, às vezes você acha que é só você que gosta de ônibus, sempre tem mais um, sempre. E eu tenho certeza que vai ficar feliz quando você falar, né, que existe uma rádio preocupada em falar desse assunto ônibus, né? Tenho certeza que ele vai ficar feliz. Então não deixe de falar da Rádio Ônibus. Lembrando que ele chegou agora que os ganhadores do sorteio, o primeiro sorteio foi a boneca, a ganhadora foi a Andressa Siqueira, ela é de Colatina, Espírito Santo, foi a primeira que a gente conseguiu contato até o momento. O Eduardo Cândido Gomes ganhou o cofre, que é um lindo cofrinho, até publiquei aqui na Linha do Tempo, que é um oferecimento também de Roma Brinquedos, fabricação da Roma. E o terceiro, que é o tão esperado ônibus, a miniatura de ônibus, o ganhador foi o Alisson Eduardo Souza, de Amparo, São Paulo. O Eduardo Cândido Gomes, não encontrei aqui o nome da cidade dele, né? Até agora não consegui encontrar aqui, já acho. E a gente vai fazer contato com ele com certeza. Caso não consigamos contato com os outros amigos, né? Aí a gente vai ter que fazer um novo sorteio, né? Vamos esperar, dar um prazo. Se não conseguir, a gente faz novo sorteio dos presentes. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia, com vários presentes. É ingresso para o teatro, é miniatura, é muita coisa legal. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Wagner Miniaturas, que já foi um dos nossos parceiros, está sempre ligado na escuta, esteve várias vezes na VVR. Alô, Wagner, está sempre nos eventos vendendo suas miniaturas e vendendo também até uma rodoviária, né? Ele tem uma rodoviária bem legal, né? É, obrigado aí pela audiência, viu, Wagner? Sempre na companhia nossa aqui da Rádio Ônibus. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. A tradução aqui, ó, do Alan, ele mandou em inglês, né, que ele falou. Eu não entendi nada, né? Mas foi muito legal. Ele disse assim: nossa companhia é um membro do grupo Motor King. Ah, olha isso, eu desconfiei que eu estava ouvindo isso. No mesmo grupo, existem Rei Longo Ônibus, Ônibus de Dragão Dourado e Barra Ônibus. Mais elevado é cooperar com a Scania na China. A nossa empresa, KLC, está fazendo treinamento de negócios. Luxo treinadores, é isso? E também fazemos veículos especiais. A tradução deve ser do Google Translator, né? Então fica às vezes a grosso modo aqui. Mas valeu pela participação do Alan. E o Alan está mandando boa noite, né, para todos os amigos, direto da China. Não, a gente não para, hein? Boa noite, Radio Onibus. Oh, que legal. Essa ficou 10 demais falando na rádio ônibus ainda, hein, Alan? O Alan é jovem, né? Um jovem. Eu vi a foto dele aqui, já adicionei no Facebook. O jovem Alan, direto da China. Boa noite, Radio Onibus. Aí é bom demais da conta, né? Recebeu um boa noite direto da China. Obrigado, Alan. Nosso grande abraço aqui de todos os amigos acompanhando a Rádio Ônibus nesse seu boa noite especial aqui direto da China. Eu imagino que você seja no trabalho nesse horário. Bom trabalho para você aí na nossa companhia. Eu vou ficar bom no inglês ainda para a gente entender melhor, viu? Rádio Ônibus. A Rádio Ônibus é o encontro de todos os apaixonados pelos ônibus, caminhões, picapes, veículos militares antigos, tratores, colecionadores nacionais e internacionais, empresas e particulares, que além do bom gosto, cuida da preservação e da memória dos transportes. Rádio Ônibus, 24 horas, a sua verdadeira companhia. Obrigado pela audiência de todos, obrigado pela companhia. O Fábio Klein, cadê o Fábio Klein? Deixa eu colocar o Fábio Klein mais uma vez. Será que a gente consegue achar aí antes de encerrar? Agora, prestes a encerrar o programa, tá chegando mais mensagem. Acho que é do Fábio, né? Vamos colocar o Fábio mais uma vez aqui. Antes de encerrar, vou tocar a música do Roberto Carlos antes do encerramento do programa, né? Às 23 horas e 33 minutos nesta sexta-feira. Fábio? Caro amigo Henrique, eu quero desejar a todos os ouvintes da Rádio Ônibus uma boa noite. E quero agradecer novamente a sua presença no workshop da defesa do trolleybus e convidá-lo mais uma vez para participar da 10ª BBF, que acontecerá na Praça Charles Miller, no Pacaembu, no dia 11 de dezembro, ok? Muito agradecido, obrigado e boa noite a todos os ouvintes aí. Obrigado, Fábio. Olha que legal, hein? Muito obrigado pelo convite e a participação também, né? São vários eventos. Às vezes a gente não consegue estar em todos, mas a gente vai fazer sempre o possível de estar nos eventos, né? Obrigado mesmo pela companhia aí. E ao longo da semana a gente vai falando mais vezes aí. Pode participar e convidar todo o pessoal do Trolleybus para mandar mensagem aqui para nós, hein? Tem várias entrevistas em relação ao Trolleybus que nós vamos colocar durante a semana também. Inclusive no canal do YouTube já tem entrevista da Metra, com o Thiago, e entrevista do José Antônio, que é da empresa Eletra, que fabrica o sistema de tração elétrica para os ônibus elétricos, os trolleybus, que não é coisa do passado, é coisa moderna, chique no último, gente, é mesmo. Um abraço aqui para o meu amigo Tio Zé, Laricatandu. Valeu, Tio Zé, obrigado pela sugestão musical aqui, hein? Ele que é fã, entende tudo do Roberto Carlos, de todas as músicas, das histórias. Ouviu o Roberto Carlos em várias épocas, ouve até hoje, vai ouvir agora na Rádio Ônibus, direto para Catanduva, lá para o Pachá, para toda a vizinhança. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Obrigado pela companhia. E eu encerro com o Roberto Carlos, Estou Aqui. Tchau, gente. Boa viagem, boa noite. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Busca desse abrigo, do conforto desse olhar amigo, luz do meu caminho, a direção. Estou aqui por tantas angústias e conflitos, como tantos outros tão aflitos, sabem que você é a solução. Estou aqui à procura do caminho certo, como quem precisa no deserto, o